Oferecimento do Extra. Aproveite as ofertas do Extra Go, agora com cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. O Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Estamos no ar. Vamos lá. E aí, boa tarde. Beleza, ah, gente? Ah, boa tarde. Tá muito boa, não, meu gente. Tá muito boa. Quem tá no ar não somos nós, não, hein? Ai. Quem tá no ar? Como assim? Nós não estamos no ar. Hoje tá uma sexta bacana, não tá não, mano? Quem tá no ar é a galera do Morumbi lá. Tá demais, hein, Domênico? Tá, eu acho que hoje é uma das melhores sextas que eu vi em toda a minha vida. Hein, mano? Tá top, velho. Tá top, RG. Você tem que ficar feliz pelas sextas que você... Que você realiza, não por aquelas que exatamente os outros realizam. Ô, mano, mas é isso mesmo. O baixinho gritou, sexta, estamos no ar. Porra, quem tá no ar é a galera do Morumbi, né, velho? Os caras não desceram. Os caras não desceram. Temos placar, agora. RG. Hã? Ah, tem. Temos placar ou não? Tem, lógico. Ah, vamos. Já pensou sexta-feira? Claro que tem. É a primeira placar da sexta? Sexta-feira, esse eu ano? Acho que esse ano é. É, né? É o primeiro no placar na sexta. Rapaz do céu. Segundo a minha estatística aqui, deixa eu ver aqui. Você viu tudo que você deseja à volta? Você viu como é que é? É a lei, hoje, cara. Fala nisso. A lei do retorno. Hoje friozinho em São Paulo. É. Né? Frio. Sexta-feira, qual a recomendação, gente? Friozinho? Puta, meu. Não, pra mim é friozinho, porque lá onde eu moro é... Tá bom. É 43 pra meu. Cima. Ah, hoje não tem conversa, hoje é pra esquentar a pomba. Quem tá a pomba? É. Mas não a pomba. Pomba morta. Branca, pomba preta, pomba marrom. Pomba rola. Pomba rola. Aí fica o crime. É o direito de todos, porque esse é um país democrático. Exatamente. Cada um que escolhe. Pede a sua pomba e esquenta. Verdade. Esquenta em suas pombas, então. Você já comeu pomba, velho? Não, cara, tem nojo disso. Pô, quando eu osso, como assim você tem nojo de pomba? Não, essas pombas aí. Que ah, essas aí? Mesmo. Ah, é. A outra a gente despega. Mas na China, né? Eles comem pomba. Pomba transmite doença? Os caras comem escorpião, comem pomba. Pomba transmite doença? É. RG. É. Oi. Você já chegou a atropelar alguma pomba, velho? Já. Quantas? Ah, várias. Ah, umas, viu, mano? Algumas. Ô, mano, você que viu o suicídio de uma pomba, né? Que isso? Eu vi a RG. Assim, viu o suicídio de uma pomba. Mano, testemunho. Ela encostou no fio de alta tensão lá no Brás. Aí deu só uma torradinha de leve. É, torrou a pomba. Eu tava indo tranquilamente no busão da rádio antiga lá na Doutor Arnaldo. Tava passando pelo Brás, ali na região do Brás. E aí? Isso que eu tô prestando atenção, assim, no fio. Não. Domênico Gato, ela encostou, do jeito que ela encostou, ela bateu, ela foi, velho. É mesmo, é? Torrou a bichinha, velho. Torrou. Caramba. Caiu dura. Já saiu aquela porção de frango passarinho lá, Domênico. Ah. Tadinha da pomba. Tadinha da pomba. Muito bem, vamos manchetes lá. Do Estádio 97. Começar com nós, né? Nós. É, mas vai rápido, viu? Sumiu. Viu, seu Bento? Acelera o processo aí. Fala de nós pra depois falar da Napa. Eu também tô empolgado. Eu também tô empolgado aqui. O placar... Aliás, galera aí que tá acompanhando... Pera aí, tão ligando aqui. Pra mim não dá pra falar agora, cacete. Os caras não sabem, né, seu Bento? Os caras não entendem. Ô, tá louco, mano. Vai, ô, seu Bento. Como que é a volta aí hoje? Oi? Você vai voltar como? Não, Bento, hoje eu vou permanecer por aqui, porque eu vou ter que mudar. Tô mudando esse final de semana. Oh, ajuda. Oh. Juntou mesmo? Beleza. Estamos indo de onde pra onde, mano? É mesmo, mano? Eu tô saindo do flat, RG. Eu tô indo pra um apartamento. Oh. Agora sim, você é uma pessoa decente. Essas pessoas que ficam morando em flat. Errado, Sombra. Hã? Errado. Elas estão mais sujeitas aos prazeres da carne. Entendi. Ah, é? Tem isso? É, porque... Tem. É meio normal isso, é normal. Não sei se é normal, mas sei lá, puxa, né? Puxa. É que você acha que isso puxa? Cara no Rio de Janeiro, solteiro, morando num flat, sabe qual é a chance dele casar? Qual? Zero. Zero. Sério? Zero, zero, zero. Zero, Domênico, zero. Olha, ouve o RG que conhece tudo sobre o assunto. Zero. Ô, Domênico. Ouve, ouve. Morei lá, não é assim, não. Zero. Tá certo. Fala mas, de nós. Ó, o Parmeira vai com um time... Não é assim, não. Vai um time de segundo escalão. Segundo escalão do Verdão? Segunda escalação. Melhor pra pegar o Atlético do Paraná, hein? Exatamente. Vai ter time adversário torcendo pra nós aí. Vai. Vai. Ó, caramba, vai aqui, meu. Tem algumas mudanças. É. Por exemplo, o ataque deve ser o Eric Borja e Keno. Pra esse jogo é contra Eric? Eric Borja e Keno. Certo. Deve ser o ataque. Certo. Quem deve ganhar uma chance talvez é o Johan. Johan. É, que quase não jogou ainda. Vai ter a chance de jogar. Sim. O Prazo vai pro gol, já que o Jailson tomou o terceiro, tá certo. Fora. Certo. Entendeu? E parece que vão renovar com o Prazo. É, tem que renovar, né? O Prazo é um grande goleiro, pô. Tem. Tem que renovar com ele. É isso aí. E. Então, Domênico. Ele passou por um momento ruim, mas tem que renovar. Então, agora, falando em goleiros. Parabéns ao Marcão, né? Parabéns. Nosso eterno ídolo Marcão fazendo um aniversário hoje. Quanto? Passou um momento difícil aí de uma cirurgia agora há pouco, né? Acho que semana, 4.4, duas semanas atrás, né? Grande Marcão. E o Marcão fazendo mais um ano de vida. Parabéns, Marcão. Boa, Marcones. Marcão, que é um cara querido por todo mundo, né? Sim, sem dúvida. Você traz o Marcão aqui pra falar de algumas coisas legais. É, você é vizinho dele, você podia chegar lá e trazer. Vizinho não sou, mas eu vou... Vou tentar trazer o Marcão aqui. Bora no andar de baixo, né? Ah, ele vem, ele gosta da gente, ele vem. Lógico que gosta. Marcão é nóis. Marcão é nóis. O Benja agora fica no Rio, agora ele vem. Aí ele falou que ele não vinha para o Benja. Eu vi, O Benja é mala. Ele falou, o Benja é mala, né? Isso ajuda bastante, falou. Né? O Marcão gosta mesmo do Dodô, porque eu lembro que eu estava junto lá na despedida dele. Verdade. Dodô que foi o MC lá. Tô com a foto dele aqui. É isso aí. Foto do abraço. Isso aí. E olha, você quer assistir o Estádio 97? Vou publicar foto. Então vai lá, facebook.com/energia97fm. Canal aberto aí no Facebook pra você assistir, comentar, dar os seus pitacos, né? Por exemplo, deixa eu ver quem que já tá comentando aqui. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Olha, o Bruno Bisquilhari Lima. Parabéns, Marcão. O Renato Santana, chupa Sombra. O William Roberto, chupa Domênico. Ah. O Ederson Frederico Balsalobre. Carai, como que o Jailson tomou 3 amarelos se ele nem tava jogando? Olha aí. Como ele tomou 3 amarelos se ele tava jogando? É verdade, é bom esse. Jailson. Sei lá. Jailson. Não, ele tomou no campeonato, sei lá. A Márcia Falaschi. A Márcia. Seu Bento, a Márcia Falaschi aqui na transmissão pergunta se é verdade que o Moisés volta na próxima rodada. Eu acho que volta na Libertadores. Na Libertadores. Dia 9. Então tá bom. É isso aí, o Marcos Mengar diz, será relacionado. É, ele pode entrar no segundo. O Rodinaldo Silva fala, parabéns Marcão, mais um aniversário sem Mundial. Nossa! Nossa! Nada isso é fato ver, né, também. Ó, é só ele procurar de novo, mais uma vez. A gente fala pra muita... Eu percebo que a cada programa que passa, o índice de analfabetos que não sabem pesquisar, ele aumenta. Mas se eles escrevem, eles não são analfabetos. Analfabeto, não sabe pesquisar. Tá em choque, é só entrar no Google e... pesquisar. Mundial de... Ó, põe lá. Mundial de 51 vai vir logo de cara. Não, mas aí aparece... Vem logo de cara. Aparece... Não adianta. Marcão, não adianta. O senhor fica quietinho. Vocês estão... Segundinho, fiquei quietinho. E não tem conversa. William Bonner falou, não só ele. Não só ele. Não só ele. Não importa, velho. Fica esse papinho aí. Não tem o que falar do Verdão. Só fala disso aí. William Bonner falou e a Fátima Bernardes separou dele. Você começou a falar bobagem, eu vou separar de você. Não, ela ficou com medo. Ela falou, se você bancar isso, eu não sei se você não pode fazer algo contra os nossos filhos. Aí você parou do cara. Mas, seu Bento, o que mais? O que mais? Que mais? Insano. Mas nada, normal? Passei leso, beleza? Não, vamos adiantar hoje aqui, né, Sônia? Vamos dar uma acelerada. Vamos dar uma acelerada. Vamos instituir o seguinte, as manchetes não podem ultrapassar nunca, jamais, 18h15. Tá bom. Ok? Beleza. Jamais. É porque também depois 8h15 dobra. Tem que dar mais abertura dinâmico, pros ouvintes, né? Eu nem acho. Ah. Mas é o problema é quando tem time que perde. Olha o Sombra querendo dar abertura pro ouvinte aí, Bento. O problema é a choradeira, né? Então, mano, você vê, né? É, mas quem mora em flat e vai juntar com alguém aí no fim de semana. Hein, ô Domênico, você viu? Tá louco pra dar abertura pro ouvinte. Eita, vai, vamos arrumar uma vaga pra você na Praça Nossa. Da hora, velho. Mas vamos lá com o... E aí, seu Bento? Tudo certo? Qual que é a parada aí? E aí, chefe RG? Tudo bem? Tudo bem, vocês dois? Ah, qual é a parada aí, seu Bento? Domingão, né? Lá em Floripa, cidade capital, né? Da bagunça. Vai encarar aquela torcida lá? Vai, ressacado, vai 19 horas. Complicado ali, hein? E olha, não vai ter... O Leverkusen. Sim. Leverkusen. Sim. Certo? Ele deve vir com o time titular, viu? Ah, ele vai poupar. Vai vir time titular, porque ele, né? Ele vai jogar? Ele vai jogar? Quem? Ele? Quem? Não, ele não, foi expulso. Não vai jogar? David Braz, não. Não, quem David Braz? Tá louco? Ah, não. Esse que é o Vanderlei! Vanderlei! O Vanderlei vai. Esse aí não farta. O que apresenta. Ele não joga, né, cara? Assim, eu sou um cara do interior, vi entrevista do Vanderlei, ele fala pouco. Realmente, ele é muito tímido. Ele precisava desenvolver um pouco mais pra ir pra seleção. Não, deixa ele no Santos, pelo amor de Deus. Você viu o que acontece dele, com quem vai pra seleção? Ele merece, vai. Não, merece, Sombra. Ele merece! Ele merece! Ele merece! Mas você viu o que acontece, velho, com quem vai pra seleção? Deixa o cara lá. Em que sentido? Quer dizer, quem? Ah, vai e volta. Aí parece que pega uma zica, um nhaque. Ó, Vitor Ferraz deve voltar. Sim. Né, o... Deve jogar o Gustavo Henrique, deve voltar também. Sim. O Jean Mota deve atuar no meio. E pra posição dele? Na posição dele. O então. Zeca vai jogar, então. É, o Zeca vai jogar. Tá. Ele vem vindo bem, o Jean Mota, tá ali, bem, né? Cara. Tá bem. Começou atrapalhado na marcação, mas ele voltou bem agora. Jean Mota na esquerda, sem chance. Não, na posição dele. Ah, não. Lá na frente, dele, sim, lá. Sim, na posição dele, sim. Agora, Avenida, Jean Mota, viu? Quem tem gostado, não sei se vocês... É o Daniel Guedes, cara. Não, não compromete, também. Né? É, ele... Não é nem... Ele, não, e cruza bem, coisa que os laterais hoje em dia não fazem ele, mais. Ele é pior no ataque do que o Vitor Ferraz, mas o cruzamento dele é muito bom. O que é um lateral? Onde ele vive? Onde ele habita? Não sei mais. Eu esqueci o que é um lateral. O Bruno. Oh, vocês têm o Bruno. É. O Bruno fazedor Bruno de pênalti. Bruno vida louca. Bora, bicho... Bruno, não. Pra mim, é nome de... Vamos chegar lá já. Goleiro. Calma. Mas, nome de goleiro. Hein? Mas, Fernando... é goleiro, esse, né? Tem que tirar lições no futebol. Ontem ficou o exemplo aí. É o Avaí, tá tomando cacete. Ontem tomou um puta de um cacete. Tomou. Viu? É, tomou uma goleada. Atlético não tá ganhando ninguém. Agora, isso não significa, isso não dá o direito ao Santos de entrar achando que já vai meter 7, 8, 9, não. Tem que jogar pra isso, se quiser fazer esse placar. Então tem que levar a sério, porque senão toma chumbo, hein, cara? Toma, não é assim não, hein? E nós já tivemos... Toma tinta, né? E nós já tivemos um exemplo, pequeno exemplo, com o último colocado do brasileiro, né? Então, Atlético Goianiense. Não dá pra vacilar, não. Ele só empatou porque é aquele frango do Felipe. Exatamente. Então, ele foi, pulou a bola pro lado. Então, vamos torcer pro professor fazer o trabalho dele certinho. Né, pro Grêmio também dar uma trupicada e a gente, com toda a humildade, aí ganhar de 1-0 do Avaí, tá bom demais. Boa. Exatamente. Ricardo Oliveira pegando ritmo. Ricardo Oliveira, já pegou fazendo gol. A galera tá voltando. O pastor manda jogar, bem. O pastor é bom pra jogar, fazer gol. A galera tá voltando. Tá voltando na hora certa, né? Nossa, jogo da Libertadores. E os dois, o pastor com um dedinho só do que. Ah, mas o Caiaque. O Kaique foi bem. Na Libertadores foi bem. O pastor bom e o Kaique bom não dá, né? Não dá nem pra comparar. Mas não tá comprometendo o Ricardo Oliveira? Porque ele não voltou acima do peso por causa do problema da cachumba que ele teve lá? Quem tá comprometendo é... Quem tá comprometendo é aqueles caras lá do Morumbi, velho. Que na sua aí, o cara voltou rendido, pô. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Eu? Estádio 97. Ele foi pelo desafio. Fica tranquilo, amigo. Foi pelo desafio. Se fizesse desafio, eu ia jogar no São Paulo. Ô, seu Bento! Espera só um pouquinho aí. Quero fazer um merchan de alguma coisa aí. É que o mano vai falar agora do McDonald's, porque hoje é o dia do meu lanche favorito. Qual? Nossa. Hoje é. Dá uma alegria pro Sombra aí, mano. Dá uma alegria pro Sombra aí, mano. Que tá feia a coisa aqui, viu, velho? Talvez seja a única alegria do dia do Sombra hoje. Mas vamos lá. Que dia que é hoje mesmo, hein? Sextinha. Tô meio perdido aqui. Sextinha. Sexta-feira, RG número 2. Sexta-feira é o dia que o Sombra mais gosta, sabe por quê? Sim. Sexta-feira é o dia do quarteirão. Se liga só nessa escalação aqui, ó. Você não conhece quarteirão com queijo? Ó, pão, uma fatia de queijo, carne de 113 gramas, outra fatia de queijo, Tudo isso temperado com ketchup, mostarda, cebola e picles. Este é o quarteirão que tá arrasando por apenas R$8. É o lanche do Sombra. Chega lá na atendente e fala, eu quero o lanche do Sombra. Ela vai falar, qual que é? Aí você fala, é o quarteirão com queijo, tá bom? Se você quiser com batata e refri, por apenas R$19,90. Domingo é o dia do Crispy Bacon, rapaziada. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente, por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? Amanhã é dia do triplo cheeseburger. E, mano, você que esse fim de semana vai ficar só na mudança aí, você sabe, né? Sem muito tempo de grande jantar e sem muito tempo de fazer comida, só no Mac, hein? Sim. É. Opa, com certeza, quem né, vai Sombra? Quem vai te ajudar na mudança? Teu irmão vai daqui pra aí ou não? Não, a Thaís vai estar aqui, mas eu já levei boa parte das coisas. Ah, desculpa, não, a Thaís vai estar... Não, peraí. Você vai colocar a Thaís pra carregar coisa? É lógico. Como é lógico? Ela é uma moça. Ué, mas não quer igualdade dos sexos? Não fala que igualdade tem que ter o mesmo tratamento? Tem que aplaudir, ele tem um bom argumento. Mandou bem, mano. Mandou bem, é isso aí. Falam tanto, ué, mas peraí, falam tanto, ai, porque tem que tratar a mulher igual. É isso aí. A mulher tem que ganhar igual o homem. Bacana, na hora de pegar pesado também tem que pegar. Ué, como é isso não? Aí. Vieira, igual, vai lá ajudar ele também. Vai te catar você. Igualdade é verdade, do sexo. É verdade. Olha o Vieira. O Vieira também vai ajudar, viu? Vai ganhar a caixa de fósforo aí. Fala, mano. Vieira. Porque antigamente a mulher, ela se colocava mesmo numa condição assim, ela fala, não, eu sou a esposa do fulano, eu sexo sou isso, frágil. Aquilo. E a mulher, ela ganhou seu espaço, seu lugar ao sol. Eu acho que de maneira justa, inclusive, muito justa. Sim. Mas eu acho que você tem que igualar as funções. Ah, mulherada, por exemplo, mulherada hora de trocar hoje, um pneu. É. Ô, Sombra, outro dia eu vi uma mulher também aí dando um socorro lá, sabe, no guincho e tudo mais. Ah. A mulher trocando o pneu de um cara, velho. Você sabe muito bem quem faz isso, né? Ué, a Renata cansou de trocar. Você sabe muito bem, né, que a esposa do Shimoki aí é quem troca o pneu dele, né? O outro não suja a mãozinha. É que ele não suja a mão. Não, mas eu achei engraçado, Sombra, porque o cara tava com terno, o maluco tava, acho que no mínimo o maluco tava indo pra uma reunião, e aí ele chamou socorro, porque furou o pneu, e era a mulher que tava trocando o pneu do cara, e o cara do lado do carro lá, tudo engravatado lá, com cara de bocó, os caras passando zona. Mas, ô, mano, a mulherada invadiu a praia, velho. É motorista de ônibus, de caminhão, troca pneu. Pronto, então, RG, mas aí já vai chegar num ponto meio delicado. Por exemplo, e não é ser preconceituoso, não é ser machista, Sombra, mas você dá o carro tranquilo na mão de uma mulher. Tô até vendo. A mulher é manobrista, ela chega lá, mano, ela pega teu carro. Para, vai, mano. Brincadeira, mano. Ó, Sombra, na boa, você, eu sei que o Sombra deve estar dando uma risadinha irônica aí, ó. Sombra, você entrega a chave tranquilamente na mão da mulher manobrista? Não. É claro. Para com isso. Nossa, é claro. Claro que. Olha o Benedetti, que pau mandado, mano. Ah, esse aqui é um pau mandado. Mas tudo aqui bem. Aqui é um pra baixo, velho. Ô, Vieira, tem mulheres que dirigem muito bem. Não, eu não tô falando aqui que toda mulher é barbeira, não. Muito pelo contrário. Sim. Tem mulher que dirige super bem. Tem mesmo. Mas a maior parte das mulheres, elas não estão nem aí, velho. A guia pra ela é um detalhe. Tipo, ela encosta o carro na guia, mas tipo, se puder parar com a porta na guia, ela para também, entendeu? É complicado. Dura que elas conseguem dirigir passando rímel, né, mano? É, verdade. E agora é com rímel e celular. Teclando. Celular é um perigo. Continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, também do banco 24 horas. Você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. For me, Corinthians. Vou falar do Coringão, né, Ben? Vamos. Coringão é nós, mano. É amanhã, nosso. Hein? Amanhã. Opa. Pegar os coitados aí do esporte. Professor. É. 19 horas lá na arena. Não, professor. Não é bem coitado, não, hein? Não, hein? Tô jogando, Vanderlei. Tô jogando uma resposta. Ah, é? Vanderlei! É outro. É outro. Quem é o técnico do esporte? Vanderlei! Ah, olha aí. Entendeu? É, quase. Porque isso é um genérico, né? É. Mas, mano, amanhã o Romerão tá de volta. Sim. Só que é o seguinte, né? O Cleison continua no. Cleison, eu gosto. Continua na equipe. Giovanni Augusto vai pro banco de reserva, porque não dá, né? Então deve ser amanhã o Cleison lá, o ataque ali, Romero, Cleison, Jô. É, e é isso aí, cara. Amanhã, mais uma vez, em casa, casa cheia, pra fechar o turno em primeiro, com recorde de ponto. Então, Bento, ó, vai vendo a parada aqui, ó. O Corinthians, então, já com o retorno do Romero, deve jogar, então, com Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Arana. Gabriel e Maicon ali na posição de volantes. Romero, Rodriguinho e Cleison. E lá na frente o Ju. Deve ser isso, então, né? Uhum. Isso. Deve ser mais ou menos isso daí. Isso. Bento, na boa, cara. Esse jogo contra o Sport é um jogo que me preocupa. Por mais que tenhamos aí quase 40 mil, a última parcial que eu vi estava em 35 mil. Certeza que teremos aí mais de 40 na Arena Corinthians amanhã. Mas é um jogo, cara, que o Corinthians tem que tomar cuidado. O time do Sport não é um time bobo. O time do Sport não está na sexta colocação do Campeonato Brasileiro aí de bobeira. Eles não caíram ali por acaso. É o único time que está ali entre os cabeças do campeonato aí que não pertence ao eixo Rio-São Paulo. Ou Sudeste aqui também. Sul e Sudeste, é uma situação complicada, velho. O Corinthians, ele precisa saber lidar com essa situação também, porque é mais um dos adversários fortes que o Corinthians vai enfrentar nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians, ele tem que ganhar bem esse jogo, Bento, porque é o último jogo do Corinthians praticamente, de fato é, porque vai virar o turno. Mas o Corinthians, ele vai ter uma folga, ele vai ter um período de férias aí de 15 dias, sem estar atuando, para desespero do futebol, porque o futebol, ele clama pelo Corinthians em campo. Eita, mãe! Começou, hein? O Corinthians, mas é verdade. Ah, hoje começou cedo. Começou cedo. Nossa Senhora. E o registro. Isso aí é fato, pirocada, né? Aí, mano, hein? Não. Doa quem doer, eu tô falando a verdade. Então o negócio é o seguinte. A verdade na sua opinião, né? Não, minha opinião não. Pega os números aí. Pega a tabela do Campeonato Brasileiro aí, dá uma olhada. Então, Bento, o Coringão, ele vai ter aí um hiato nesse período aí. Ele vai ficar aí de folga alguns dias, justamente pelo fato da Chapecoense estar indo viajar pra fazer aquela série de amistosos aí que eles marcaram aí pela Europa e sei lá que raio de lugar que eles vão jogar. Barcelona. E o Corinthians, ele vai de fato aí dar essa descansada. O Corinthians, depois desse jogo aí contra o Sport, ô, meu amigo Bento, tá ouvindo mesmo ou você tá fingindo que tá ouvindo? Tô ouvindo, nossa, cara. Nossa. Tô ouvindo. Você quer que eu repita o que você falou? Nossa. Não. Quer que eu repita, eu repito cara, tudo. Às vezes só cara não vou repetir assim, a groselha. Hã? Nossa. Não, você podia repetir. Deitou, essa foi a principal frase que eu utilizei. Então, o Corinthians, ele vai jogar aí contra o Sport, agora no sabadão. Sim. Depois ele só volta pra campo no dia 19 de agosto, cara, contra o Vitória. Mais um jogo na Arena. E aí depois ele sai pra enfrentar a Chapecoense jogando lá. Caramba, velho. Que ato, hein, meu? Que gap. Que gap que vai ter aí, né, meu? Vai ter um gap. Ó, um gap. Meio. Um gap? Tem um gap nesse. Caramba, fica duas semanas cascando. Dá férias pros caras, velho. Então, mas isso é bom, Bento, porque o Corinthians, ele tem alguns jogadores aí que estão machucados, que é o caso do Jadson e do Marquinhos Gabriel. Nesse período, eles vão poder se recondicionar e vão voltar, possivelmente, aí nesse jogo então contra o Vitória. Aí, eles vão voltar. Agora vai. Boa, agora se me permitir, mano, eu queria partir pro São Paulo, pode? Por gentileza. Fala da Naba. Mano. Por gentileza. O tricolor voltou. O tricolor voltou. Placar do Estádio 97 informa! Hoje é sexta-feira! É demais, né, cara? Placar na sexta-feira. Tá mais desse jeito, né? 53 mil lá. Extra, extra, extra! 53 mil pessoas enganadas! No Morumbi! Bom filho, a casa torna. Curitiba, sem seis titular, com o Carleto ainda. Curitiba 2, São Paulo 1. E você, já riu do São Paulino hoje? Foi dispensar o Sargrosso. Aí, ó, soberano, precisava mais. Vocês trouxeram o profeta, mas tem que trazer Noé, né? Ele sim manja de cuidar da bicharada. Nossa! Mas olha, vou mostrar pro senhor. Sensacional esse placar, hein? Vou mostrar pro senhor Bento a tábua. Que juiz, ô juiz! Vou mostrar pro senhor, viu, senhor? Mas ó, não dá pra competir com os números do Sombra aí. Essa estatística tá ali, ó, no cantinho, ó. Tá ali. Bem tá no aí. Estatísticas do Sombra. Que coisa, essa foi. Essa estatística do Sombra, velho. Clima de velório ontem lá no Morumbi, né? Meu Deus, velho. Pessoas tiveram lá nesse frio danado, né, Marcão? Sim. O povo se deslocou até a Zona Sul pra assistir uma vitória do Tricolor e não teve jeito lá, 2-1. Os gols que, inclusive, tava no ar aqui, os gols que perderam no primeiro tempo, fez farta. com certeza. Como fala aí... Mas tem algo mais, a bola, né? Pune, né? Mas mais do que os gols que perderam, o seu Bento, eu acho que o Dorival Júnior tem que dar uma ênfase maior no sistema defensivo do São Paulo. Começou ainda, Dorival? Começou. Não, não é que começou. Porque assim, ó, o São Paulo, se você for pegar os últimos jogos do São Paulo, desde que o Dorival tá no banco, 2x2 contra o Atlético Goianiense no Morumbi, 2x0 pra Chapecoense lá em Chapecó, aí contra o Vasco não tomou gol, ganhou de 1x0, depois 1x1 contra o Grêmio e tomou 3 gols do Botafogo no Rio de Janeiro, apesar de ter ganhado o jogo. Então, para você buscar um resultado quando você toma muito gol, é muito mais difícil. Então, se o Dorival Júnior conseguir ajustar melhor esse sistema defensivo do São Paulo, para que aí, quando não tomar gol, fizer um e ganhar o jogo de 1x0, que nem foi contra o Vasco, fica mais fácil. Contra o Bahia, provavelmente aí... O Militão, né? No lugar do Rodrigo Caio. É, ou ele ou o Lugano, mas provavelmente o Militão. Não, o Militão. É, provavelmente, né? Militão tem que ser. E assim, o Bruno também ontem fez uma partida horrível, cara. É, não que o Bruno também, né, o Sombra, tenha uma capacidade de jogar um futebol muito melhor do que ele jogou ontem. Mas assim, ontem o Bruno não acertou quase nada. Tirando aquele lançamento que ele deu pro Marcinho, que o Marcinho errou aquele gol logo no começo do jogo. E um outro cruzamento que ele deu pro Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio cabeceou pra fora, não fez mais nada. Tomou um baile do Rildo ontem. Então fica difícil. É, o Rildo, sempre que enfrenta o São Paulo... Joga bem, né? Joga bem. Agora, por que que o Rildo só joga bem contra o São Paulo? Ele pega o Bruno. Porque ele sempre pega o Bruno pela lateral. Ah, entendi. Ah, tem explicação, né? Tem o porquê. Tem o porquê. Você pegar um DVD do o empresário do Rildo, quando ele for fazer um DVD do Rildo pra vender ele pra fora do país... Pega os jogos que ele pegou. Só drible no Bruno. Mas, ô Marcão, eu concordo com você em partes aí com relação à defesa do São Paulo, velho. Agora, não pode perder a quantidade de gols. Não, sim, RG. Que perdeu, mas, quer dizer, o ataque... Mas é culpa do Dorival, né? Então, o ataque assim, também não colaborou, né, velho? Porra. Não é que não colaborou. Aquele você Edmar perder, é ruim pra cacete. Você perder gols, nossa, RG, num jogo como ontem. Ontem era um jogo que, assim, a ansiedade de alguns jogadores do São Paulo era visível. Então, tipo, o Morumbi lotado, tal, a pressão, precisando ganhar pra sair da zona de rebaixamento. Ou pelo menos... Não, já tinha saído. Não, então, se afastar ontem, no caso, mas agora voltou. Então, esse tipo de situação deixa o jogador, às vezes, ansioso. E você perder gols faz parte, mas assim, é óbvio que tinha que ter feito aquele gol do Marcinho, principalmente, e aquele do Cueva também, né? Que ele, nossa, pô, pegou um rebote do goleiro caído e conseguiu chutar pra que fora. Está de esquerda, meio de três dedos. Então são gols que você não pode perder, mas assim, pior do que você perder gols é você tomar gols bobos. O segundo gol do Curitiba ontem, o São Paulo, ele não tá conseguindo cobrir posições quando toma contra-ataque. Então, no caso, no segundo gol do Curitiba, ninguém tava lá para cobrir o Edmar. Ele subiu para tentar, né, apoiar o ataque. Quando o São Paulo perdeu a bola, não tinha ninguém para cobrir as costas dele. Aí o cara do Curitiba entrou sozinho na área e fez o gol. Que foi mais ou menos o que aconteceu no terceiro gol do Botafogo também lá no Rio de Janeiro. Praticamente a mesma coisa. Então, você acho tem que... razão. Aí no caso do Botafogo, você nota nitidamente que o jogador do Botafogo, o jogador Guilherme, ele se desloca... E aquele que deveria estar marcando ele, sim, larga a marcação, só fica olhando. Sim. Então é claro, aí você vê que isso aí é uma questão de problema, de treino, de atenção, sim, individual, é um conjunto de coisas, né? Então, mas aí eu acho que o Dorival, ele vai conseguir, ô Sombra, aos poucos, né? Porque não é fácil você pegar um time na situação que o Dorival assumiu e você consertar isso aí de um dia pra noite, mas assim... Eu acho que o Dorival tem tudo para poder corrigir isso daí e o São Paulo conseguir voltar a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Vamos pensar que ontem foi um jogo atípico, né? Uhum. São Paulo, a quantidade de gols que perdeu ontem, tipo, e o Wilson tava num dia de Vanderlei, né? Porque, pelo amor de Deus, também. Wilson. Fechou o gol. Então, Wilson, tipo, é negócio. Eu acho que o São Paulo tem tudo para jogar lá na Bahia e conseguir um bom resultado também. Eu vi algumas pessoas considerando o seguinte, né? Metendo o pau no Dorival. Já? Mas torcedor, mas isso, ou a imprensa? Não, torcedor. Mas isso eu acho que é até normal, né, gente? Acabou porque... de chegar, porra. Mas isso eu entendo até que é normal do torcedor. Porque o torcedor, ele fica frustradíssimo com uma situação dessas. O cara imagina assim, pô, virou contra o Botafogo. Agora vai, né? Tirou o peso de não ganhar a partida complicada, tirou o peso, agora vai ganhar confiança e vai lá e perde. Aí o torcedor, ele no afã de encontrar o culpado, ele chega e fala assim, pô, é esse, aquele, etc e tal. Eu penso até que é o seguinte, tem gente que argumenta, não, mas ele é culpado, porque ele escala o Bruno. Daí eu falo assim, ok, mas você olha no banco, eu não vejo o Cafu nem o Zé Teodoro, essa é a questão. O que eu vejo lá é que, de repente, você vai ter que fazer um improviso na lateral. Eu entendo que já deu para perceber, agora eu entendo que já deu para perceber, que, por exemplo, o Bruno é um cara que não pode ser jogador do São Paulo Futebol Clube. Isso no caso do Dorival, porque eu já percebi que ele não pode ser jogador do São Paulo há algum tempo, muito tempo. Todos Dorival nós, chegou né? Agora, né? O Dorival chega agora e você fala assim, não, ok, então beleza, vai lá, ó, amigão, chega lá. Eu vou te dar o direito de você mostrar o seu futebol. E o Bruno, ele é incompetente para atacar, ele é mais incompetente ainda para defender. Ele é horroroso. Ele é horroroso e como se não bastasse, como ele é incompetente para defender, ele toma uma puxada de lado ali, uma bola que você põe para frente. Aquilo não é, ridículo, não é nem um drible, né? É pôr na frente e correr. Só um toquinho. Ele chegou lá e meteu as duas mãos no cara, barrando a passagem. E deu uma ajoelhadinha. Isso é gente, é pênalti. Aí, também acho que foi. Tem gente que fala assim, não, você é louco, etc e tal. Jogador não, que é burro, viu, não, velho? Não, adianta, é ridículo. Não me adianta. Olha, eu não sou culpado pela derrota. Eu não fui o pênalti. É pênalti. Mas o torcedor, ele é passional, né? Tipo, a gente até entende as críticas aí ao Dorival. A falar que não foi pênalti em cima do Bruno. Mas assim, analisando pra mim, foi. Eu também acho que foi. Pra mim, foi. Bem, é que assim... Foi pênalti. É que tem muito juiz que não marca, assim, essas slams. Mas foi. Vamos fazer o quê? Foi. Você viu o diretor do São Paulo ir lá na entrevista coletiva e falar que vai enviar um ofício pra CBF, como fez o Santos também. Palhaçada, né? Isso aí só acaba inflamando ainda mais. Isso é bobagem. Olha, botar a derrota do São Paulo ontem na conta do juiz. Não dá. O último time que fez isso tá na Série B, né? Que fez o DVD, né, Marcão? Isso aí é ridículo. Fala aí, mano. Então, ó. Que a gente sabe que o São Paulo tem N problemas por gestão e de muitos anos, de Leco e de todos que estavam e daqueles que estão e de uma gestão horrorosa, isso a gente já sabe. Isso é um ponto. O outro ponto é que ontem, a gente pode sim dizer que a culpa naquele momento, aquela culpa pontual é de jogador que, ou por ansiedade ou por incompetência... No caso do Marcinho, eu penso mais como incompetência. No caso do Cueva, eu penso mais, talvez, como displicência e ansiedade. Não podem perder esses gols. Você fala assim, não, puta, futebol horrível da equipe, não sei o que lá, etc e tal. Lógico, não é um futebol maravilhoso. E nem esperava que o São Paulo fosse jogar um futebol maravilhoso porque virou contra o Botafogo. Por circunstâncias do jogo, houve uma virada heróica. Mesmo porque o São Paulo só jogou... Teve até um primeiro tempo muito ruim contra o Botafogo. E aí deu uma melhorada no segundo tempo. Então... Você fala assim, ah, então o São Paulo ontem já ia ser uma máquina, etc e tal. Pô, com a virada, aí você espera, vai ganhar moral? E na moral, e no psicológico, você vai crescer. E como você tem lá o G6, que teoricamente, ou o G6 ou o G8, também não é tão distante, você fala assim, pô, de repente ganha moral e vai. Mas ontem o São Paulo mostrou que não tem equilíbrio psicológico. Ainda não. Porque é o seguinte, se faz, ok, mas se ele faz gols evidentes, era evidente o gol. Aqueles dois gols que o São Paulo perdeu eram gols evidentes, que grandes times deste torneio não perdem, não perdem. E ali abriu uma porteira, hein? E enfiar uns monte, e se faz aqueles dois, porque eu não tô falando, se faz dois, gente, não eram gols mais ou menos evidentes, não, eram evidentes. Sabe aquele lance? Evidente. Eram lances. Perdido mesmo, perdido. Que você fala assim, puta, tão como tá se feito, fosse tá pênalti. É assim, tá feito. Mais fácil. É que aquele pênalti. Lance que quando você fala assim, o locutor, ele fala assim, vai fazer. Exatamente. E a torcida já tá de pé no estádio. O famoso gritar antes do gol. Eu já tava gritando o gol. Exato. Ali, velho. Aí, então, eu não me considero eu não consigo me colocar numa situação de criticar o trabalho do Dorival nesse momento, porque o São Paulo perdeu o jogo ontem. Porque se em algum momento criou-se duas chances especialíssimas de fazer gol, é porque elas aconteceram, o São Paulo as provocou. Sim. De alguma maneira as provocou. E no segundo tempo teve mais chances, né? Mas aí o Wilson foi muito bem. É. E o Rodrigo Caio meteu cabeçada e a bola na trave. Então assim, eu não acho que foi um futebol horroroso. Porque eu acho que o São Paulo é um time ansioso, nervoso. E essa ansiedade acaba tirando totalmente a possibilidade do São Paulo ter um futebol melhor, mais eficaz, né? Agora vai pegar o Bahia? É impossível ganhar o Bahia? Não. O que tem que manter a calma, a tranquilidade. Se eles entrarem em campo com essa coisa de pensar que, porra, bicho, hoje tem que ganhar de qualquer jeito, não adianta. É um trabalho extremamente psicológico. Se melhorar o lado psicológico disso, e claro, né? Por exemplo, eu sei, eu entendo. com Bruno Edmar, a questão já não passa a ser psicológica. Aí é uma questão de deficiência técnica, né? Sim. Aí é uma questão mais... E quando você tem jogadores com deficiência técnica e você tá numa situação complicada como essa de zona de rebaixamento, você piora o futebol do atleta. Quando você tem uma equipe ajeitada, onde tá tudo muito ajustado, o meia boca vira médio, o médio fica bom e o bom fica ótimo. E quando é o contrário, o médio fica péssimo. Vem para baixo. Ele vai para baixo. É. Então, vamos supor que o Bruno e o Edmar sejam apenas jogadores médios. Mas dentro dessa circunstância hoje do São Paulo, a coisa fica péssima. A coisa fica péssima, né? Ainda acredito que o São Paulo tem tudo para ainda melhorar a campanha dele. Tem tudo para melhorar a campanha, né? Tem tudo. Mas o Sombra. Oi, diga, mano. Tudo bem? Não. Foi só pra ser sarcástico com você. Mas, ô Sombra, eu tava vendo o jogo do São Paulo ontem também, de fato. São Paulo, ele realmente aí caiu demais a partida ali. Quando o Bruno fez um pênalti infantil ali, por mais que tenham torcedores do São Paulo, inclusive dirigentes, aí também já vou falar dele, que alegaram que não foi pênalti, que o árbitro foi tendencioso e tudo mais. O Bruno foi mirim, cara. O Bruno foi mirim. O jogador não tinha o que fazer ali, ele deu um corte pra dentro no Bruno, mas ele não ia fazer o gol. Não era um lance escandaloso. O Bruno vai lá e mete a mão no peito do cara e tá na cara que na cara do juizão, o cara ia lá e ia jeito, marcar. Né? Foi lá e marcou. Ele tava bem mas colocado. Mas eu concordo, aí, né, Sombra. Hã? Ele tava bem colocado, né, o Bassols, né? Ele tava na cara do lance. Tava na cara do lance. Tava na cara que o árbitro ia marcar. Na hora que o cara... Eu tava vendo o jogo pela televisão aqui, pelo tablet. Na hora que eu vi, eu falei, pênalti. Tá na cara quem vai marcar. O Bruno foi mirim demais. Mas, Sombra, eu só discordo, cara, do Pinotti, que inclusive é ouvinte nosso aí. Ah, é? Acho que não ouve mais não, viu, mano? Abraço, Pinotti. Talvez não. Não, enfim. Porque eu gosto de ser muito sincero com meus pensamentos. E ele não curte pessoas sinceras, hein? E tem que ser mesmo. Não, não sei se ele não curte. As pessoas não gostam de sinceridade. Tá ouvindo, sim. Tá ouvindo. Eu sofro com isso de vez em quando também. As pessoas confundem, às vezes, amizade com omissão. E não tem que ser assim mesmo, você tem razão. Mas o Pinotti, ele tá indo pra uma linha de dirigente que é realmente ruim até pra ele. O Pinotti, recentemente, ele já foi infeliz quando ele falou aquele negócio do Corinthians, ele entrou numa polêmica desnecessária. E ontem, novamente, independentemente de qualquer coisa, o árbitro, ele não foi tendencioso. O impedimento que o Prato teve, uma hora que ele saiu na cara do gol lá que o árbitro marcou, Prato tava impedido. Claro que não. O pênalti que o Arboleda pediu, não foi pênalti. Entendeu? O lance do Bruno, que envolveu aí o Bruno naquele lance que gerou o pênalti pro Curitiba, foi pênalti pro Curitiba. Então, tudo bem, eu entendo que ele é torcedor, eu entendo que talvez ele queira aí fazer um papel de defensor de São Paulo, mas, cara, tá se expondo demais, é uma situação que não precisa. Ontem ele meteu o pau na arbitragem, dando a entender, o cara que chegou, por exemplo, do Alasca ontem no Brasil e já ouviu o Pinotti falando, dá a impressão que o São Paulo foi assaltado no Morumbi. Não, e não foi isso. Não, ridículo. Quem viu o jogo sabe que não foi isso. Ô, mano, mas e outra coisa, eu não sei nem se foi desse sábado, porque eu não vi, mas tem uma foto aí circulando do Leco e vários dirigentes de São Paulo postando foto, tipo assim, meu, sabe aquelas fotos assim, parece foto de título, juro por Deus, me parece ser no vestiário do Botafogo. Da vitória. Não lá sei se vocês chegaram a ver, eu não sei, acredito que seja, parece, que é uma foto do vestiário do Botafogo e parece... O Leco e vários dirigentes do São Paulo. Comemorando. Aquela foto assim, todo mundo feliz, né? Oportunista, parece... né? Uma foto oportunista. Porque, pô, gente, eu juro que eu fico envergonhado. Eu juro que eu fico envergonhado de ver uma foto daquelas. Sinceramente, porque você nitidamente... se essa foto foi feita no sábado, após o jogo do Botafogo... Eu, sinceramente, eu já sou muito preocupado em relação a tudo que compõe a administração do São Paulo Futebol Clube. Conselho, não vejo nível suficiente da maioria. Quando eu vejo que o nego faz uma foto daquela, sabe o que significa aquela foto? Juro por Deus, o campeão voltou, é o soberano, time grande não cai. Juro por Deus, essa foto transmite isso, gente. Aí não dá, né? Não dá. Cara, se eles acham, como que eles têm a cara de pau? Entendo, se essa foto foi realmente tirada no sábado, porque tá ali, porque pelo que eu vejo, é o Botafogo ali, o símbolo do Botafogo que me parece ali no vestiário. Se essa foto foi feita mesmo no sábado, pelo amor de Deus, é porque o São Paulo está em mãos de pessoas que não mostram capacidade. Não há o que comemorar numa vitória onde você apenas estava saindo do Z4. Não há o que se comemorar. E aquilo é foto que mostra. Só falta uma taça ali no meio, juro. Errado, né? Eu vou tentar achar foto aqui pra vocês. É, não vi. Não dá pra se contentar com migalha, né? Isso, cara, mostra... Caiu do Z4 e já tira foto postando como isso, se fosse... Isso, pra mim, mostra, cara, que o São Paulo hoje, ele nada em piscinas muito rasas, cara. Senão fica pequeno, né? Não fica legal. Vai comemorar aí do Z4. O time que é grande... Pelo amor de Deus. O Palmeiras tinha dirigentes iguaizinhos. Ó, o Sombra, juro. Não, ele tem, viu, Domênico? Ele continua tendo os mesmos. Eu ouço você falar, eu ouço às vezes o Marcão falar, viu, Marcão? Oi. Pô, rapaz, eu me lembro... Não é tão longe assim, não. Uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Palmeiras era isso aí, cara. É. E ficou muito tempo com dirigentes desse pensamento aí, nesse nível. Os dirigentes, assim, esses dirigentes que estão falando, eles continuam no Palmeiras. Dá um ódio, velho. Só que, às vezes dá sorte de estar adormecido pelo... É. Ainda bem que estão adormecidos. E tem outros caras que tiveram a competência de melhorar. Olha isso aí. Mas vou falar pra vocês. Ele... Não é o Botafogo lá atrás? Tô vendo o Leco, o Pinotti aqui, ó. Ó. É do Botafogo, olha isso. Sim. É no Engenhão. Que é isso aí? É. Que é isso, essa foto em grupo aí? É, fazer o quê, né? E pra que tanto dirigente junto lá no Engenhão? Hashtag partiu G6. É. Não, olha isso. Teve hashtag? Não, só faltava também. O Marcão escreveu isso aí. E, só faltava isso também. Olha essa foto, gente. E dentro daquela... Não, é bizonho. Olha isso aí. Mas ganhou o campeonato. Olha, tudo mal. Tá vendo? Agora é nóis. Agora ganhamos o título. É tipo foto de tipo ganhamos o título. Foi oportunista. É a foto de uma vitória, né? Vergonhoso. É isso aí. Peraí, só. É isso. Eu falei da Naba. Eu acho que eu vou continuar falando de Naba até o fim do ano. Último adendo, rapidinho. Ah, não vai ser o ouvinte aqui no Facebook lembrou que teve o trouxa que perdeu duas cestas básicas pro Domênico ontem. Não, ele não perdeu ainda. Ainda não perdeu, né? Mas que se encaminha pra... Viu? Ó, mas que sim. Mas que sim. Mas que se encaminha pra perder, se encaminha. O trouxa vai ter que trazer aqui. Dentro daquela tese... Vou ajudar mais duas pessoas. E dentro daquela tese... Já ajudei duas. Vieira, que a gente estava defendendo da vitória do São Paulo no campeonato. Sim. Ontem foi a disputa com o Curitiba, não foi? É, foi. Você viu quantas posições o Curitiba subiu? 5. Não, se o São Paulo vencesse, ia pro 11º. Mas, RG, vocês chegaram a dar uma olhada como é que tá a classificação? Pois é. Até o 11º, parece que tá tudo lá com um ponto de diferença. São Paulo não perdeu. São Paulo disparou. Teve um puta preju, velho. Preju danado. Mas você não quer ter preju? Meu amigo, então vai no Extra. Ah, você vai curtir demais, Dudu. É, o Extra, eu vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. Extra é Extra. E vou falar uma coisa pra vocês, a rodada do final de semana tá chegando, hein? E não deixe para os 45 do segundo tempo para você garantir a sua cerveja Amstel. E aproveitar todas as ofertas do Extra Gol. Olha só, tem preço... Tem preço, olha eu. Preço, uma Xuxa. Preço. É o preço? Tem preço baixo na área, meus amigos. Junte a torcida e corre lá, ó. Cerveja Amstel Lata, 350ml, leve 3 por apenas... Ah, não pode ser isso, RG. O quê? Você leva 3 por apenas R$1,99 cada. Como assim? É, meu amigo, cerveja Amstel Lata 350ml, leve 3 por apenas R$1,99 cada. Presta atenção no preço. Olha essa aqui, RG, cerveja Amstel Lata com 473ml. Leve 3 por apenas R$2,45 cada. Ô, louco. Cerveja Amstel Garrafa, melhorei agora. Garrafa 600ml. Quanto? Leve 3 por apenas... Só isso? Não. R$3,99 cada. Caraca, mas tem que correr agora pro Extra, cara. Extra é jogo ganho na economia. Extra, meus amigos. Mas atenção, hein? Beba com moderação. Moderation. É isso aí. Olha, recado importante pra você que vai no navio do Energia na Véia. Opa! Se você ainda não garantiu sua cabine pro maior cruzeiro temático do Brasil, a hora é agora. Adquira sua cabine no primeiro lote até o dia 7. Atenção, cabine no primeiro lote até o dia 7 e evite pagar o valor maior da virada de lote. Você vai economizar, adquirindo a cabine até o dia 7, você vai economizar até R$720 na cabine, tá bom? Então corra, garanta a sua cabine economizando R$720 comprando sua cabine quádrupla no primeiro lote. Então olha, são as últimas cabines quádruplas no primeiro lote. Tá? Embarque no navio do Energia na Véia. São 72 horas de muita festa, diversão para toda a família. Boa. 3 dias, 3 noites, 3 festas e 3 grandes atrações. Roupa Nova, Blitz e Jota Quest. Sensacional. Ligue hoje mesmo, ligue hoje mesmo na promoção e garanta sua cabine quádrupla de primeiro lote, tá vendo? Eu falei aqui, ó, no dia 7 vira, hein? No dia 7 vai virar. Então ligue lá, parcela em 12 vezes. 3624-9007. Eu repito. 3624-9007. Ligue agora, fala lá com o pessoal da promoção. Tá todo mundo aguardando sua ligação. 3624-9007. Parcela em 12 vezes na Vila do Energia na Veia. Dia 7 vai virar o lote, hein? Vai virar. É. Fechando antes, corre. Você vai poder economizar até R$720. Deixa virar o lote aí. Segunda, hein? Segundona, hein? É isso mesmo. Então liga lá, 3624-9007. Estádio 97, vai pro telefone. 3284-7097. Tá? E pra você mandar a sua cornetada, pra você aqui ridicularizar o Vieira, é o 94-353-0150. 94-353-0150. Mande a sua cornetada. Manda, não existe que eu vou te mandar nada você mais se hoje pra ser cornetado, isso. A não ser o Vieira, não é mesmo, chefe? Não, não tem ninguém. Isso. Ninguém, nada. Na ausência do Mota, quem é o bobinho da turma? É o chefe. Eu não. Não. Como não? É o Vieira. É o Vieira, meu. É o Vieira. Mandem mensagens, não principalmente. Responsabilidade. Principalmente referente ao placar de ontem. Por favor. Não, e músicas também, muitas músicas nós vamos cantar junto aqui. Ah, é. Ai, quem ligar e falar vou de 99 Corp ganha um kit da 99, dizendo todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Tem quantas vagas para torcida Estádio 97? Uma vaga. Nossa. Atenção, uma vaga para você assistir Corinthians e Sport, torcedor do Corinthians. O primeiro corintiano que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha a sua vaga. E você assiste o Estádio 97 aqui no nosso facebook.com/energia97fm. Porra, tinha 1.200 negros assistindo simultâneo agora. Simultâneo. Mesmo, só para ver o placar. Só para ver isso? O placar. É, rapaz, vou dizer, viu? Seu Bento, sucesso. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É o placar, tá, não tá fácil, não. Aí o Oswaldo Vinhato, vendo Fusca 74.600, lindão. Ai, ai, ai. O Rafuski Morrison, e aí, Sombra? Tá mal. É. Ah, deixa eu ver aqui. Meu Sombra, e da mesma forma que o Sombra fez o levantamento aí do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que os quatro... Na mesma rodada não ganham, a não ser que foram em 8 vezes apenas. Tá. 8. Nossa. E teve um ano aí que o Soma fez o levantamento que teve duas rodadas seguidas, por incrível que pareça. Nossa. Né, Soma? Duas rodadas seguidas. Foi em 2014. Eu não me lembro, se algum ouvinte lembrar ou fez esse levantamento, porque é difícil, dos quatro grandes, RG, perderem na mesma rodada. Quatro placares. Quatro placares. Acho que nunca existiu. Eu e o Bá, nós procuramos dos placares, Sombra, a gente não achou. Também não lembro. A gente achou três. Difícil, né? Três a gente achou, mas três, quatro não. Quatro não. Também não lembro. Deve disso. Ser tão difícil quanto. Ou verdade. Deve ser mais difícil ainda. É verdade. Muito bem. É isso aí. Vamos pro telefone 3284-7097. Toca as Drubal. Mano. Você é o chupador de cano. Ai! Sempre pedala, mano. Sempre pedala, mano. Você é o chupador de cano. Ai! Olha. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Tudo bom, Marcelo do quê? Marcelo Fernando Saad. Oh. Saad. Quantos anos, Marcelo? Saad. 38. Ah, 38ão RG hoje, hein? É, eu vou pedir encarecidamente para que essa galera melhore nome, sobrenome. Porque esse nome comunzinho assim fica difícil, cara. Comunzinho. É, por exemplo, esse aí. A única, qual é a chance que eu tenho? É só se ele espirrar. E aí eu falo Saad, entendeu? Ah, sensacional. Olha aí, Domênico. Espiou Saad. Só foi boa. Sensacional. Hoje o puxador tá bem humorado. Olha, o RG tá se... Bem humorado, eu não sei. Bem humorado. Bem humorado. Tá mais fácil ele tá viajando na maionese. Não sei. E qual que é o bairro? O bairro é Saúde. Aí ela espirrou. Saúde é nóis. Eu morei na rua Paracatu. Saúde, velho. É nóis. Paracatu? Paracatu. Paracatu. E o time aí, irmão? Corinthians. Ah, legal. Ô, Marcelo. Fala. Não vi Pelé, mas vi Romero. Cara, ah, ah, onde é que é isso? Juiz, momento fanfarrão. Você tem que pôr 10 momentos fanfarrão seguido agora. 10. É nóis, mano. O cara tá de volta amanhã, mano. Eu não ouvi. Tem que pôr 10 vezes o momento fanfarrão. Você tá maluco? Ô, mano, você tá maluco, não. Olha lá, tem ouvinte. Você tá louco, tem ouvinte, cara. Pelo menos o ouvinte tem bom senso. Pô, graças a Deus, né? Ó, oh, Marcos, você não gosta do Romero, velho? Porque o Romero vai ser um reforço, ele retornando amanhã, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas ele é fraquinho, né, mano? Vamos ser sinceros. Fraquinho. Não, fraquinho é o Giovanni Augusto, mano. Esse aí também, esse aí tem que expulsar ele do Corinthians, pelo amor de Deus. Fraquinho é o Giovanni Augusto, essa lontra aí. Agora não, o Romero não, lontra, mano. Lontra não, aí não. Lontra? É muito pesado, é. Coitado das lontras. É, coitado. Uma, olha, se você tá falando de lontra, então temos como montar já um zoológico. Mas, ô Marcelão, amanhã é o Sport, hein, mano? O Sport tá dando uma encrespada aí no Campeonato Brasileiro pra alguns times, hein? Bicho. É, melhorou bem com o Lucha, né? O time do Sport, né? Amanhã eu vou falar, amanhã eu vou no jogo. Vou levar meu agora, moleque já. Pela primeira vez. O Coringa, ele tem 5 anos, vou levar ele no estádio do Timão. Vamos ver. Boa, e que setor você vai ficar lá? Eu vou ficar ali na X, né, superior. Oh, X é que eu sei do estádio, vou dar outra oportunidade pro outro corintiano aí, eu sei do boa, estádio. Boa. Porque eu vou tendo com meu irmão, mais 2 sobrinhos, então pro próximo corintiano vai oportunidade para ele pegar o ingresso aí do ônibus. Seria um prazer, mas eu tô indo com mais gente, então deixa pra próxima. Todo mundo, né? Mas esse amanhã é o vai bom ser um jogo difícil, então não vai ser jogo fácil, não. Bom senso do corintiano. Ô Marcelão, analisando aí o Campeonato Brasileiro, do que você tem visto aí, qual time você acha que pode incomodar o Coringão nessa disputa aí pelo título brasileiro de 2017? Pô, mano, sendo bem sincero, eu acho que é o próprio Corinthians, cara. A partir do momento que a gente, se o Coringão pensa em algum momento que já foi campeão, que é o melhor time, que, assim, eu acho que aí a gente começa a perder o título. Se a gente continuar na mesma toada, pé no chão, jogo por jogo, convenhamos, a gente tem um time nota 7 aí. É uma defesa forte, um jogo que, assim, superou a expectativa de todo mundo, e um meio de campo ok. Se a gente for pezinho no chão, eu acho difícil algum time incomodar do chão, sendo bem sincero, pezinho no chão. Se essa que foi campeão, acho. Você tem Grêmio, você tem Flamengo, você tem Santos, que tá vindo forte aí sim, aí os times vão colar e, por exemplo, o Corinthians, quando jogou com o Avaí, jogou com uma pressão forte, querendo ganhar jogo por conta que o Grêmio estava ganhando e tal, e empatou, saiu fora um pouquinho do seu escopo e tal. A gente não é time para isso. Tem que jogar pezinho no chão, senão a gente começa a perder o título aí. Concordo contigo. E com relação ao Neymar, cara, o Neymar se apresentou hoje ao Paris Saint-Germain. Na sua avaliação, você acha que ele mandou bem ou o maluco vai quebrar a cara? Puta, bichão, são cifras tão fora da nossa realidade, cara, que é difícil ter. São 830 milhões, né, de reais, né, cara? Aí você vê uma reportagem dele falando que foi por conta do desafio profissional, papapá. É muita grana envolvida. Eu acho que também é difícil para ele deixar um dinheiro desse passar, né, na frente dele, ser protagonista, etc. Não sei. Vamos lá. Eu acho que o PSG ainda tem que melhorar o time dele pro cara. O Messi tem um puta time por trás dele, o Cristiano Ronaldo um puta time. Só o Neymar ali, então, uma vez vocês perguntaram, vocês fizeram uma pesquisa entre vocês falando entre Neymar e Romário, Ronaldo e até Ronaldinho Gaúcho, se não me engano. E assim, ainda eu fico com os três e não fico com o Neymar. Então, assim, acho que o Neymar ainda tem que comer um pouquinho de arroz e feijão para ser protagonista num time nota 7 na Europa, entendeu? Na minha opinião. Mas, ó, amigão, o Neymar falar hoje na coletiva lá que ele não foi pelo dinheiro, que ele não foi para tentar ser o melhor do mundo, que ele tá indo para lá para buscar novos ares e disputar talvez um novo desafio. O cara tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira, Neymar. Pô, o cara tá de sacanagem. Como não foi pelo dinheiro? Você quer um novo desafio? Ele que assina o contrato com o Botafogo, velho. O cara tá de brincadeira. Eu porra, também acho. Tá tirando, é Neymar. Dana. É muita. Só pelo desafio, bicho, não é isso, né? Não é isso. Não pode ser 830 milhões só pra ser o... Não, também concordo com você, mano. Não, não é por aí o caminho, não. Muita demagogia aí. E não é nosso time, cara, mas vou falar, mano. Eu não vi na íntegra a entrevista e até peço desculpas de antemão se eu estiver falando alguma bobagem. Daqui a pouco os ouvintes vão poder falar a respeito dessa situação. Mano, eu acho esse Neymar aí mó ingrato, mano. O maluco não citou o Santos uma vez sequer nessa coletiva. Se não fosse o Santos aí ter projetado esse maluco... Teve a briga, né, mano? Barcelona. Mas mesmo assim, Domênico, a questão é a seguinte, parceiro. É, o Neymar ele precisa saber desmembrar situações. Ele precisa saber distinguir pessoas da instituição. Se ele não gosta do Luiz Álvaro e depois ainda passou a não gostar do outro presidente do Santos lá também, ok, eu respeito. Eu acho que ninguém é obrigado a gostar de ninguém nessa vida. As pessoas, elas não têm predileção por todo mundo. Elas gostam de umas, outras elas toleram e outras elas não gostam. Então, se você parar pra analisar... Nós estamos olhando de fora, mano. É difícil olhar de fora. Não, mas ô Domênico, tem que saber desmembrar, parceiro. Você pode brigar com quem você quiser. Eu vou falar. É uma coisa, o Neymar, ele brigar, por exemplo, com o Laor, e depois lá com o outro presidente do Santos. Lá, qual que foi o outro? Lá, o... Odílio. Ele pode não gostar. Ele pode não gostar desses dois caras aí. Tanto do Laor, que o finado Laor, que esteja em bom lugar. E o Odílio, ele pode não gostar desses caras. Mas o Santos, ele tem que respeitar, Domênico. Foi o Santos que projetou o cara. Ele pode ter uma briga pessoal, teoricamente, com essas duas figuras aí, que são pessoas físicas. Mas a instituição, o Santos Futebol Clube, não pode, talvez, ser punido pela briguinha que ele teve ali com os dirigentes do clube. É, por trás do Santos, tem uma torcida que idolatra ou idolatrava o Neymar, e também ajudou ele a ser quem ele é. Porque se não fosse o torcedor dar uma moral pro cara, se o torcedor pegasse no pé do cara também, podia ser uma situação totalmente diferente do que foi. Porque tem jogador que se perde na carreira aí justamente porque o torcedor não gosta do cara. Então, não é só o torcedor, não é só o Santos, mas, sabe, não custava nada também fazer uma menção ao Santos. Então, por mais que ele tenha essa briga toda aí. Mas então eu queria saber a opinião dos santistas em relação a isso aí, o RG e o chefe Benedetti. Mano, com relação a isso, preciso entender o seguinte, eu não tenho acompanhado muito entrevistas do Neymar. Mas tenho a... Que deve ser um porra acompanhar a entrevista do Neymar, tenho, né? Mas não foi não, viu, Sombra? A entrevista foi boa, cara. Mas tenho visto... Vem entrevista de jogador é um pé no saco. Do Neymar hoje foi legal. Mas tenho visto aí, a partir daquela notícia que saiu de que o Santos não receberia nada, tenho escutado, tenho visto, tenho lido e tá em todos os sites do mundo. Ele faz questão, né? Do empenho dele dizendo... Eu ouvi também. E solicitando que o Santos seja o recebedor da porcentagem. Isso eu ouvi também. Gente. Avisa a Glória Pérez aí. Gente, se isso vai acontecer... Posso fazer um parênteses aí? Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei. Com ele que paga. Eu não estou assinando isso. Mas que dizem que ele fez o pedido ao Paris Saint-Germain para que isso aconteça... É um fato, gente. Mas quem tem que pagar o Santos, quem é? É o Paris Saint-Germain ou é o Barcelona? Paris Saint-Germain. Peraí. Tá com informação. É o time que pagou. Informação. Vamos lá. Não foi o Neymar, RG, que pediu isso. Foi o pai do Neymar. Isso, segundo palavras do Wagner Ribeiro, que é empresário do atleta. Mas o pai que cuida da carreira, mano. Não, mas pera lá. Vamos lá, com calma. Não existia, teoricamente, a obrigação do Paris Saint-Germain, RG, pagar esse direito aí que o Santos tem pela formação do jogador, pelo fato de terem pagado uma multa rescisória. Ou seja, quando paga-se uma multa rescisória, é como se tivesse cumprido o contrato. Não houve uma negociação, não houve uma transferência. É como se tivesse terminado o contrato e ele estivesse livre. Porque dentro do próprio contrato, a multa parte integrante. Mas isso é uma interpretação, né, mano? Tem uma cláusula lá que é interpretativa. Mas quem falou isso, mano? Foi advogado? Quem foi? Não. Eu tô falando isso embasado nas palavras do Wagner Ribeiro, gente. Wagner Ribeiro, que é empresário do atleta, falou isso. Então, houve sim um acordo, inclusive o Wagner Ribeiro pedindo... por intermédio até do pai do Neymar, que sugeriu isso daí, para que o Paris Saint-Germain fizesse um acerto com o Santos. Eu não sei se eles vão pagar o valor integral que o Santos teria direito, ou se vão dar qualquer tinguá, um cala-boca aí para o Santos não falar nada. Não sei. Cifras eu não sei. Eu estou embasado na declaração do Wagner Ribeiro, que falou isso. Ele falou, falando a respeito dessa situação e tudo mais, falou o próprio pai do jogador, o Neymar pai, ele está solicitando aí para que o Paris Saint-Germain dê uma remuneração ao Santos pela transferência. Eu tenho aqui uma informação. Falei aqui com o Zé Fontinha. Zé Fontinha. E eu vou te falar, esse é um Zé Fontinha alvinegro praiano. Opa. Mas muito, mas muito conhecido, conhecedor do assunto. Tá. Mas muito, muito, muito. Ele falou aí, Sombra. O contrato lá da venda, que fez a venda de Santos para Barcelona, já prevê. Mesmo que o Santos teria que receber 5%, mesmo se fosse com pagamento de cláusula. Pronto, resolvido. Entendeu? Agora, o resto... Eu sempre achei, desculpa, hein? O clube formador, ele tem que ganhar independente de qualquer coisa. Justa, eu sempre, sempre achei. Agora, existem leis aí que a gente não confia. A gente não estuda pra mais. Pois, eu sempre fiquei sabendo que deveria pagar. Se vai acontecer ou não, isso a gente não sabe, né? Ninguém tá Mas o Santos pode recorrer e ganha, hein? Lógico. Agora, que tem que receber... Porque é 5% do valor, é isso? É. Quase 40 milha. Tem que receber. 33. Tem que receber. E que o cara tá lá avalizando que tem que receber... Não, isso tudo não. Faz parte. É. 33 milhões. Não, 23 milhões foi o acerto todo. Não, 33 milhões de reais. Ah, reais. Reais, tudo bem. Tá. É o Domênico querendo meter o garfo aí na... Não, mas você quer eu, você né? Quer quanto? É inveja, hein? Olha que inveja. Olha que você quer. Domênico, você quer quanto, Domênico? Fala. 1% tá bom pra mim aí, filho. Um só. Que é isso, e você sabe que... E você sabe que o Neymar... O Neymar ganha em cada segundo 4 reais. 4 reais. Por segundo. Por segundo. Ô, louco. Ah, aí, eu tenho aqui umas contas aqui que fizeram. Por segundo. Olha isso. R$4 por segundo. Atenção, gente, olha. A cada segundo vem um cara com R$4. R$4 na tua conta. Essa informação aí, olha, pra alegrar o seu dia, você que tá triste que não arruma emprego. Olha. Olha aí. Vai. Contrato por 5 anos, 552 milhões de reais. Isso aqui lá vida, velho. Significam 110 milhões ao ano. 9,2 milhões por mês. 1,9 milhão por semana, 296 mil reais por dia, 12 mil reais por hora, 200 reais por minuto, 3,6 reais por segundo. Deu só desse texto quatro. Aqui que eu já li, já paguei 10 reais. Quanto ele ganha pra usar o fricó dele no banheiro? Fala pra mim. É 4 reais. Você é pra você, viu? Puta, o cara ganha... O cada cara... espirradinha dele é 4 reais. Isso daí tudo não, não tá em conta que ele tem publicidade que ele ganha pra cacete. Isso é só do time, é. Aí ferrou, velho. Você viu a camisa? É a informação que eu recebo. Vai. Zé Fontinha. Fontinha. Mas esse Zé Fontinha, ele é bom. É daquele que tem quiosque na praia. Ah, esse cara então não tem um Zé Fontinha com quiosque. Esse aí, esse aí sabe tudo. Mesmo. O que ele falou aí? É um quiosque de luxo, viu? É mesmo? O que ele falou aí, Zé? Ele ganha mais que o Neymar, esse aí. É. Quem tem que pagar é o Barça. Barça? O que eu entendo é isso. Quem recebeu o dinheiro e tem que repassar uma parte é o quem recebeu. Quem recebe é que passa. É isso que eu entendo. Você recebe e repassa para o Barça que tem... Lógico. Porém, se o Barça não pagar... O Barça pode ter feito um acordo com o Paris Saint-Germain, gente. Não, se o Barça não pagar, o PSG pode entrar... Aí é uma briga jurídica e o PSG pode entrar como devedor solidário. Isso. Que confusão, hein? Não, mas a obrigação... Em teoria, eu acho que sim. É do Barça. Vejam, quando o São Paulo vendeu o jogador Marcelo... Que era Marcelo, virou Lucas. Né? Porque era Marcelinho, quando dizem sim, ter isso. Jogado lá com 12 anos de idade no Corinthians. Isso. Foi revelado lá, então chupa. Clube formador é o Corinthians. Tá rouca, menino. Mas esse negócio de revelar já acabou. Agora falta digital. E vou dizer uma coisa pra vocês, Sombra. Só adendo aí que você falou. Ah. O Neymar tem tanto dinheiro matando que daria pra ele comprar 656 Big Macs por hora. Olha aí, Meu Deus! Porque aí Big Mac é sensacional. Por hora! Por hora! 656 Big Macs, meu amigo. O Big Mac é barato. É, você viu só? É. Então, atenção. Presta atenção. Vai. É, o que eu tava falando mesmo? Do Big Mac. Não, é que o Domênico veio com o Big Mac. Não, o Big Mac é sensacional. Aí o São Paulo vendeu o Lucas pro PSG. Certo. Foi cento e pouco, né? O Corinthians reivindica que quem tem que pagar o percentual é o São Paulo, não é o PSG. É quem recebeu o dinheiro que vai repassar. É quem recebe. Veja bem, quando você faz uma compra, você não tá pagando aquela compra mais 5%. É o quê? Quem recebe o dinheiro é que tem que dividir aquilo, aquele quinhão lá, os 5%. Mas, e aí, o São Paulo pagou? Não, porque não conseguiram comprovar que o Lucas jogou entendi. Lá. Engano seu, não o comprovou. São Paulo, ele, o São Paulo fez o ajuste, sim, isso, mano. E sabia que ia levar ferro e pagou um milhão de reais pro Corinthians. Não sei se já pagou, mas vai pagar. Já pagou. Tem um boleto pra ser pago lá, um milhão de reais. Aí o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu recebi uma informação aqui, uma outra informação de um importante figura do futebol, dizendo, olha, quem paga é quem compra. Ok, mas sim. Mas então se compra, é porque paga então 95% para quem vendeu e 5%. Exatamente. Tá. Agora, nesse caso total dos 220 milhões, que é o valor lá da cláusula, quem tem que pagar é o Barça, porque ele que está recebendo os 220. A não ser que fale assim, ó, então peraí, eu vou pegar 5% dos 220, vou lá dar lá para o Santos, porque ele tem e você direito. Fica com 95%, aí é outra história. Mas o Santos, quem recebe o total... Tem que receber. Você imagina, o tamanho de um contrato. Tem que pagar, aliás. O tamanho de um contrato pois desse, velho. Você imagina o que não tem de cláusula num contrato desse. Agora, hoje, esgotou. Tudo amarradinho. Camisa 10 a 140 euros esgotou, né? Nossa. 155, viu, RG? Quanto? Não é que o RG tem sócio torcedor do PSG, ele paga com 10% de desconto. Ah, tá. A gente já é sócio torcedor. 155 e dá quase 500 conto aí. Só sei que a torre Eiffel lá, Eiffel, acendeu a luz. Verde e amarelo? Azul, amarela, branca e vamos que vamos. É. É. Agora, convenhamos, né? Muito melhor uma transação, se você, por exemplo, do comprador passar diretamente pro clube formador os 5%. Porque aí você não tem retributação. Você não tem uma... Puta, olha, como é importante falar, a gente tá acostumado com moto, aí o chefe dando uma aula. É, diferente. Porque se você vai passar pra um e depois o outro passar, é uma imposto, bitributação, né, é lógico. Bitributação. Imposto em cima de imposto. Exatamente. É a famosa bitributação. Olha, fora que movimentou de dinheiro essa negociação, né? Você pega a Nike... Não, será agora que a Nike é sério. Já produziu camisa o que antes? O PSG gastou na contratação, ele vai recuperar até o final do ano com venda de material esportivo. Não, não há dúvida. Facilmente. Não, vai. Mas estamos, olha, né? Tem gente aí discordando, dizendo, não, você acorda o valor total da compra e o valor pago pela formação e 5% desse valor. Mas será que você não vai de negócio para negócio? Não sei. Então, precisa ver, é um volume de grana muito grande, cara. Não, o que não interessa dessa conversa toda é que tem que pagar. Lógico, o Santos, cara. E vai pagar, isso aí não tem nem churumela, tá no contrato, cara. É, isso. Mas tem coisas que estão em contrato que a legislação não reconhece, hein? Papel aceita tudo. Meu. Precisa ver direitinho aí se. Tá registrado no cartório, tem duas testemunhas, meu. Vai pra cima. É. Não, olha, não, é aqui, assim, não, não é assim, não. Segundo uma informação aqui, olha. A FIFA que decide. Tem contrato com percentual ao Santos e tem outra multa do Barcelona ao Santos pelo não acontecimento do jogo. O valor total é daquele jogo amistoso. Do segundo amistoso. O valor total chega até 50 milhões de reais. É isso aí. Essa é a tendência Véi, o Santos é louco, mano. O Santos, olha, eu tô chegando à conclusão. O Barcelona vai quebrar. Exigindo amistoso pro Barcelona, velho. Ou faz o jogo, é mais fácil o Santos pagar pra não jogar, ainda véio. Bem que os não cara teve. Os caras vêm pra cá e toma mais 8, pô. Marcelo. Obrigado pela sua participação, tudo de bom. Obrigado, senhores. Um bom final de semana e amanhã, vamos lá, mano. Vai Corinthians. Vai Corinthians, mano. É nóis. Amanhã é tudo nosso, hein? Amanhã é, mano, vai fazer mudança. Campeonato brasileiro aí. Também. Falou, cara. Um abraço. Falou, um abração. Até mais. Tchau, um abração, tchau. Valeu. Agora é hora das cornetadas do Estádio 97. No oferecimento do Banco 24 Horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Corneteiros, do Estádio 97. Que fase dos Bambi, hein? Foram destruídos pelo Rildo. Ou melhor, Dima Rildo. Já tá até vendo a chamada no ano que vem. Branzinho de Pelotas e São Paulo, logo após Super Pop. Que isso? René Sanches, vai Corinthians. Eita. Boa, René. É, ele lembra do time dele lá jogando a Série B, esse trouxa aí. Ah, que é isso? É, lembra. Claro. Ele lembra. Quando ele passou com na Série B, por opção, ele lembra bem como que é a Rede TV. É. Boa noite, amigões. Tudo bem? Cleiton Tonelli da Vila Ema. Bom, eu ouvi aí sobre a mudança do Mano. Tá mudando do flat aí pro apartamento, né? É, mas eu queria fazer uma pergunta pra ele. Geralmente quando você dorme numa cama nova, meu, você se vira pra um lado, se vira pro outro, até começar a acostumar com a cama pra dormir bem nela, né? Eu queria saber do Mano, quantas roladas ele leva, mais ou menos, pra conseguir dormir numa cama nova? Responde, mano. Responde, mano. Responde. Respondo. É, esse ouvinte, Vieira, ele deve trocar de colchão toda semana, pra ele não se acostumar nunca. Ah. Passa a noite inteira com o rolado em cima dele. Vai pro inferno, juiz. Que isso, mano? Vai chupar um sabugo, rapaz. Não. Sensacional, sensacional. Vai cozinhar. Vamos o milho lá. Com a boca, ó. Mais uma cornetada. Cheio de meninas, todas nervosas. O Morumbi vermelho ficou chorando rosa. Então me ajude a escapar dessa queda que vai acontecer. Então me ajude a escapar dessa queda que vai acontecer. Pra série B, pra série B, Délis Acosta, Santo André. Oh, é, eu vou dizer, cara, ruim, cara, mandou mal, talvez mandou tenha bem, sido lixo. Você sabe que hoje quem foi morar no céu foi o Luiz Melodia. Luiz, né? Melodia. E RG. Talvez eu acho sido... que ele ouviu essa música. Não, mas talvez tenha sido uma das melhores músicas já feitas por um ouvinte no rádio brasileiro. Ah, é impossível. É verdade, é verdade. É verdade. Que isso foi legal. Foi, é que não tem. É que ele cantou a capela. É difícil a capela. A capela é difícil. Porra, ele. A capela, ele mandou a capela. Ave Maria. O pior foi o Marcão aqui fora do ar falando, gostei. O Marcão falou. Velho, diga. Eu vi que você já deu aquela pincelada aí na garganta. Borrifou a garganta legal. Ei. Tá pronto para um recado importante aos ouvintes do estádio? Mas muito importante. Então vamos lá, fazer. Aí, meu rei, se liga, meu rei. Tá com o saco cheio, ficar esperando de madrugada o cunhado passar para te dar carona, velho. Enche o saco isso aí, né? Se liga no recado, ó. Pra você que quer comprar o seu carro novo, com segurança e todo o conforto de um shopping, sem pagar nada mais por isso, venha para o Prime Auto Shopping. Olha o nome, Prime Auto Shopping. Toda a estrutura necessária para sair com o seu carro sem se preocupar com nada, velho. Nada, nada, nada. Lá, ó, temos corretora de seguros, financeiras, perícia automotiva, despachante. Tem até lanchonete. Que lanchonete, velhinho. Tudo isso num só lugar. Prime Auto Shopping, na Avenida Joaquim Ramalho, 929, na Vila Guilherme. Ou então, acesse lá, ó, aquele famoso www.primeautoshopping.com.br. Taxas a partir de R$0,99 para você, velhinho. Mais de 500 veículos em estoque. É carro pra caramba. Ó, tem estacionamento grátis, hein? Então não precisa esquentar a cabeça. Eu vou dizer um negócio pra você, velho. Tá cansado, tá com o saco cheio de neguinho ficar olhando pro seu carro usado, ficar, pô, tirando uma com ele? Ah, vai lá no Auto Shop Prime, velho. Lá os caras garantem a melhor avaliação na troca. Fala que ouviu aqui no Estádio 97, você vai ganhar desconto, você vai ganhar, ó. Quer saber o que você vai ganhar se você fechar um negócio lá? Tanque cheio. Tanque cheio. Sério? Tô bancando. Caraca, tô bancando. Louco. Tanque cheio? Aí você fala assim, mas velho. Gasolina tá cara pra boné agora? Ah, então, mas aí você fala assim, ô velhinho, tudo isso que você tá falando é verdade. Tanto é verdade. Tanto é verdade que eu vou estar lá amanhã. Boa! Você vai estar lá amanhã? Vou estar lá amanhã. Aí eu gostei, Regi. Mas não de manhã. À tarde. Ai, eu não acordo. Eu não acordo cedo. Que hora que você vai estar lá, Regi? Eu quero saber a hora que você vai chegar. Fala a hora que você vai chegar para os caras irem lá te ver. Tô lá depois de uma hora da tarde, tô lá na lanchonete. Pode esperar lá. Pode esperar. Se estiver fazendo negócio lá, me chama, se os caras estiverem endurecendo lá, que aí nós chega junto. Você chegar e fala assim, pessoal, pode pôr o tanque cheio do cara cheio aí. Do se cara estiver endurecendo, chega junto. Se estiver endurecendo, chama a RG. É isso aí. Meu carro não esqueça. Amanhã é dia de ir lá no... Prime Auto Shopping. É perto lá da casa do mano? Loja online. É sensacional. Não, eu sei onde é, Sombrar. Eu já tive lá. É um baita lugar, assim, todo destacado. Muito legal. Véio. Você passa ali, a gente chama atenção mesmo. Bonito. Já toquei, já fiz uma festa lá. Tô lá, manão. Tô lá amanhã. É isso aí. Cola na grade lá aqui. Que hora você vai estar lá, velho? Depois da uma da tarde, tamo lá. Depois da uma da tarde. Eu fico lá na lanchonete. Lá dentro tem uma lanchonete legal. Tem umas garotas bonitas. Aí tem um café sensacional, Dodô. Mas pras mulheres que vão comprar carro, não tem uns garotos bonitos? Tem também. Tem o RG, pô. Estamos lá. Já fiz senhor, a inauguração, tava tocando umas músicas lá? Legais. Fui tocar umas músicas bacanas você lá. Conhece? Então, você conhece. E tive presente lá e depois fui tomar um café que é legal. É legal. É bacana. Olha, hino do Santos, a gente tá falando tanto de Santos, etc. Hino do Santos, porque o Modesto, o presidente do Santos, foi denunciado no STJD. Porque o Santos fez acusações e não apresentou provas. Passou vergonha. O que eu comentei aqui? Tem que apresentar, velho. Foi enquadrado por declarações antidesportivas e as que venham a macular a imagem da competição ou da CBF serão passíveis das punições no artigo 1 e por desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões. Ele pode ser suspenso por até 180 dias. E o artigo 191 do Conselho Brasileiro de Justiça Desportiva ainda prevê como punição multa de até R$100 mil pelo caso. Bom, é o belo no reforço. Bem feito, né? Você tem todo o direito... Espertão, né? Você tem todo o direito de defender, né? O que você acha que é certo, que é correto. Agora, você não tem o direito de fazer acusação sem prova. Exatamente. Exatamente. Boca aberta é paga, o que deu. Paga por isso. E outra, qualquer decisão que você toma no calor da emoção, você corre o risco de estar fazendo uma coisa errada. Sem contar um eventual que ele pode tomar do repórter, né? Lógico. Claro. E o cara tá no direito dele. Tá no direito dele. É verdade. O Santos que enfrenta quem, chefe? Havaí. Havaí. Hawaii. Havaí? Em Hawaii. Lá em Hawaii? Santos. Não, calma. Santos já ganhou essa. Calma. Não vem com essa conversa. Desespero de novo, né? Não vem com essa conversa. Câmera voltou a analisar aliás, a parte de baixo. Aliás, qual é o último jogo? Nunca parei de analisar os resultados. Qual é o último jogo da rodada? Agora fiquei curioso. O último? Puta, é verdade. O meu é que qual é o último jogo? É o Santos, é o último. É 7 horas no domingo. É do Santos, amigo. Rapaz. Posso falar? Eu vou te falar, eu odeio o seu último jogo da rodada. Depende. Eu vou te falar uma coisa. O Santos joga pra caramba. Olha, o São Paulo tá mais preocupado com o jogo dos outros agora. Ah, não, deve ter jogo na segunda, RG, tá certo. É do São Paulo, não tem? Ah, então é do Santos mesmo. Não tem. Não tem na segunda. Segunda não tem. Então é o nosso, velho. Mas depende se é o último aí. Por que, Domínio? Porque se os outros perdem os três? Tá bom, pode começar. É, o primeiro. Aí você fala, bom, agora ganhei. Aí você ganha. O primeiro pode começar. Agora ganhei, não. Ganhei. Não, só se os outros três perderem. Exatamente. Pode empatar. Pode, mas a probabilidade de perder... O São Paulo joga aqui horas e quando, Marcão? Domingo, 4 horas da tarde. Nossa, da Globo. Tem cara de ser jogo de TV. É o jogo da TV, pô. É o jogo da TV. É, da Globo, puta, da TV? É. Nossa aí Senhora. Aí tá aquele Casagrande pé frio lá, agorando nós. Nossa, também. Assistir jogo com Casagrande comentando é um... Puta. Ai, meu Deus. Vou te falar, olha, dá uma agonia, eu vou cara. Falar... O Luxemburgo, o Casagrande manda estrela, bem, hein, mano. Leva ele pra tua casa. Nossa. Pelo amor de Deus. É uma agonia. Ruim. Tirando que ele só fala coisa óbvia, né? É verdade. Ele tá perdendo e fala, acho que tem que tirar um cara aí da defesa e pôr mais um atacante. Bem no óbvio, né? Eu não gosto do Casão. E você tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda, ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com o seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E mais, hein? Você pode ganhar até R$1.000 em corridas, isso mesmo. Até R$1.000 em corridas, para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. corp.99taxis.com/estádio97. Quem entra no ar falando voo de 99 Corp, ganha um kit bem legal da 99, hein? Boa. Estádio 97, também no oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Compare, compre direto, economize direto, dá um busca no Buscapé. Dá um busca. Olha aqui, deixa eu ver aqui o pessoal participando ativamente na transmissão online do Facebook, tá bom? Bastante gente. Você aí, pode ir, né, lá no facebook.com/energia97fm e assistir o Estádio 97. Deixa eu ver aqui lá. O Anderson Silva fala da Naba. Mas falou da Naba. De novo? O cara é forte. O Jonatas Paz coloca o placar de novo, tá bom? Daqui a pouco. Verdade. O Wagner Borges, estou assistindo pelo Face. Manda um abraço aqui de Cancún pra todos. Um abraço. É Cancún. Chato, hein? Cancún, hein? Deixa eu ver aqui mais. O Christian Fernandes. Ou para o Corinthians ganhar a Libertadores se... Não deu pra entender se você escreveu. É que cara, vírgula passou longe aí, né? É Corinthians. A Mauri Santos. Poxa, Sombra, até pra entender porque o... Deu até pra entender porque o Rogério escalava o Araruna na direita. O Robson Salles, Sombra parece o Christian pior. Que isso? Que isso? Sombra lê sem filtro. Agora as bolas. Deixa eu ver aqui. O Marcelo Barros Araújo chupa. Parece, chupa, né? Chupa o cacete. Que isso? Opa, chupa o cacete. Você chupa o cacete, é isso? Como assim, velho? Aí, é isso que ele quer. Eu, hein? Que isso? A Jaiane, por que que o mano tá com blusão do São Paulo? Nossa. Olha só, velho. Sabiba aí. Tá legal, hein, Jaiane? Atualiza aí. O que aconteceu hoje, hein? Hã? Hoje. Peraí, o Rodrigo Bianchini, Sombra, que, diga que o mano recheou churros e... Que isso? Não. O que aconteceu aí, Marcão? O Eduardo Conta Gomes, aí, Neymar tem estrela e tomou a decisão certa. Deixa eu ver o que mais aqui. Kleber Oliveira, chupa Marcão Barombeiro. Marcão. O André Rachid, o Bahia é monstro. Obrigado. O Rafael Matos, é time grande não cai. O Anderson Baltazar, chupa Domênico. Aê, não. Vai te catar o Samuel você. Figueira, ninguém segura o Palmeiras na Libertadores. É nóis. É. Não mesmo. Ladeira abaixo, hein? Ó, que tá ladeira mais? Abaixo, Katsu. Douglas Freitas, olha a manda tabela um abraço aí, pra Guarulhos, tá você mandado um abraço. Ah, dá uma olhada na tabela aí. O Erasmo Jesus, ver, Sombra, como aquele Bruno é ruim, ainda sai do jogo cheio de pose, era pra sair no intervalo, verdade. O Adalberto Araújo, Sombra, o Neymar foi pro Palmeiras da Europa, tem muito dinheiro, acha que é grande. Ah, não. Que não jogado. É assim não, hein? Peraí, o Matheus Santos. De futebol quer falar o quê? O irmão do mano consegue trouxa. A façanha de ser mais feio que ele. Nossa, e é gêmeo, como que pode isso aí? Mas Vieira, você que é um cara que pode discorrer sobre o assunto, você acha que mesmo sendo gêmeos, por exemplo, o mano, o cover ou o mano, um é mais bonito que o outro? Pode, porque assim, ó, quando... Então, por favor, a sua opinião, se pode, então você vai ter que dar uma opinião. É que assim, quem é mais bonito, não, o mano, o cover ou o mano? O mano é mais mal acabado, eu acho que o Marcão é mais... Porque o que que acontece, Sombra? Quando tem dois... Ah, o Vieira analisa homens. Não, eu sou... Ah, tá bom, então o Brad Pitt é feio. Ele analisa homens. O Vieira lê homens em braille. Vai, eu vou ler. Ele gosta. Eu vou ler uma velha lá do Ipiranga. Ah, que é isso. Ô, Vieira, você tem bom gosto, vai. Você tem bom gosto. Ô, Marcão, o que que acontece? É que o segundo, que no caso é o Mano, quando ele foi sair... Tiveram que usar o fórceps. Aí ele ficou com essa cara de mistura de Chiquinho Scarpa com Sargento Pincel. Nossa senhora. Nossa, mano. Eu acho Ô Benedetti. É que o Vieira não conhece muito anatomia, mas não. Gêmeo não nasce de parto normal. Gêmeo tem que nascer de cesariana. Como é que você vai tirar no fórceps? É, e essa cabecinha aí cara saiu que como? Saiu de cesárea. Como é que essa cabecinha saiu? É burro. Ai, mano, viu? Olha, eu vou te falar, meu, tem muita mensagem legal aqui. Boa. É que você não tem noção, a quantidade de mensagem vai passando de uma velocidade. De uma forma geral, o pessoal tá falando que o Vieira parece camisa velha, solta o botão direto. Que isso? Ô, louco. Ah, meu Deus do céu. O Moisés Siqueira falando, Vieira é interessado. Ô, interessado uma velha. Uma charuta. Deixa eu ver quem mais aqui. Carne. Fabiano Silvestre, Vieira manja homens. Que isso aí? A Cássia Bianca Lima, o Neymar... Você falou charuto de ele carne? Ele adora charuto de carne. Quem gosta? O Vieira. É. Que isso? É fumante. Eu gosto. Josimar Gomes, o mano cover tá com o rabinho entre as pernas. Tá vez, cidadão. Tá também. Esse final de semana nós sai do Z4 de novo. Opa, trouxa. Mas, ô Marcão, o que que aconteceu aí? O que que rolou? O quê? E o Bá falou pra você contar? Ah, não, ô Sombra. A ouvinte, a ouvinte aqui me confundiu com o meu irmão. Falou que o mano tava com a agasalho do São Paulo. Hoje eu tive que buscar minha mãe no médico aqui na Avenida Santo Amaro. Ah, aí saindo da rádio, tava tendo uma manifestação dos motoca. Muito legal falaram, que você vai buscar a sua mãe no médico. O mano lá no Rio. Coisa que talvez outros filhos não façam. Não. Ah, o mano não quer nem saber, só que é praia. Pô, minha mãe uma vez falou pra ele, ô mano, posso contar com você pra me levar no médico? Ele falou, mãe, eu chamo um carro do aplicativo, aí te leva. Assim, mano. Legal ele, bacana. Assim. Mas enfim, só lamentável. E aí, Marcão, aí os caras pararam lá, pararam você? Não, vai vendo. Aí eu saindo do. Falando nisso, eu tô com o seu carro hoje, viu, mano? se aparecer um riscado, já tava aí, falou? Aí eu saindo do prédio. Eu saindo do prédio da rádio aqui, aí tinha dois Rocan passando aqui na frente, o cara parou. Aí eu falei, lá vem. Aí o cara veio, ô, mano, não sei o quê. Aí colou do lado lá tal, achou que era meu irmão. Aí a hora que ele veio com o agasalho do São Paulo, pô, você não é o mano, não, é o irmão dele. Aí vou mandar um abraço pra ele aqui, é o Wellington Palmeirense da Rocan aí, ó. Boa! Tem sempre que fazer amizade com esses caras, viu, Marcos? É, principalmente vocês dois. Cai, né, você não, não tem, mas, ó, né, eu já, não, jamais. Eu já encontrei aí, ô Sombra, a galera da Rocan, a gente fina mesmo. É, já parei aí vários comandos aí também, que inclusive aí o pessoal tá fazendo abordagem, aí, o pessoal da Rocan. Mas é verdade, RG, com a minha moto lá, Ratoeira, não passava em um impune. É, mas o pessoal da Rocan ouve em peso mesmo aí o Estádio 97. Obrigado aí, a rapaziada da Rocan aí. Abraço, oh, aí, temos mais duas cornetadas aqui, peraí. Essa é a história de um tal DJ, um palmeirense com jeito de gay. Dodô, seu trouxa, seu time não tem mundial. Dodô, seu trouxa, seu time não tem mundial. Rapaziada, João Paulo de Guarulhos, Santista. Aê, Santista! Santista! Santista! Vai ver se teu pai. O cara brincou! Pai não! Vai ver se teu pai não tá sentando. O cara brincou! Tá, ô, trouxa. Ele que é um puta de um gay, ô, mané. O cara vai falar que você cultiva minhoca pra colher cobra, Vieira? Não, eu não. Ah, sim. Agora, Jesus. Antes de entrar a próxima cornetada, o Marcão acabou de mostrar uma foto aqui. Nossa senhora. Do mano quando era pequeno. Essa é a maior prova de que ele saiu com fórceps. É? Que isso? Porque eu vou falar um negócio pra você. Ele parecia um fósforo, velho. Que isso? Não, não pode ser, né? Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Os ombros do mano... Ele era junto com as orelhas, velho. De tão pequeno que era o corpo do mano, mas e a cabeça enorme. A perna continuou na mesma finura. Ele tinha que andar com o braço aberto pra camisa não passar do... Caramba, do vez, meu Deus do céu. Tô destruindo você, mano. Normal, é inveja, Sombra. É a genética, é, né, mano? É a genética, né? Olha, se a Thaís... Não, peraí. É, o meu irmão... Nós dois, natural, gêmeo nasce prematuro, velho. Gêmeo tem que nascer prematuro, porque não tem jeito, né? Tá. Um come a comida do outro, né, mano? Esse prego aí, ó, esse prego, ele ficou acho que quase 9 meses numa incubadora. Quase 9 meses. A incubadora dele tinha até insufilme, tão feio que ele era. Que isso, Marcão? E meu irmão, então, zoado, Sombra? Zoado. Minha mãe dava comida pra ele com estilingue, tão feio pra não chegar perto. Isso, Marcão. Ficava da sala de na cozinha. Mas pera só mesmo, mas vocês são gêmeos, vocês são idênticos. Mas ele é feio. Você fala que ele é feio, você também é, porra. Ai, meu Deus do céu. Aí, mano, os caras estão falando, não tô entendendo isso. Começou a andar com 2 meses esse moleque, ninguém pegava no colo. Ah, meu Deus do céu. Ai, zoado. Estádio 97 da Energia, trazendo mais uma cornetada no oferecimento de Extra. Aproveite as ofertas do Extra Gol, agora louco, com cerveja Amistel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. O mané é bicha. O mané é bicha. Já começa assim, já. O mané é bicha. O mané é bicha. E o Marcão fala da Naba. Eu tô falando o dia inteiro que o mano é namorado do Romero. Aí, Marcão, fala você, como é que vai ser pra jogar a Série B? O mano é bicha. O mano é bicha. Esse maluco o mano é bicha. E o Marcão fala da Naba. Olha, esse aí, vou dizer agora pra você. Eu vou falar um negócio. O cara bateu nos dois. Olha, não, mas uma só, velho. Essa música, a Anitta realmente fez uma música que tá estourando em tudo quanto é lugar, né? O rapaz, ele fez uma paródia. Tá estourada é a rosca desse pé. A paródia do rapaz, ela merece um prêmio. Ai, merece. Domênico, é demais, Sombra, Domênico. Hoje vai ter prêmio pro melhor também, pra melhor paródia? Vamos, hoje. Vamos dar. Se tiver, esse cara ganhou. Então, tem cara a do é, DJ, tá, né? Esse cara ganhou. Já tem a do DJ. Que é isso? Ele não colocou nome, cara. Que é isso aí? Tem a do DJ? Não, eu prefiro a do DJ. É do Iago, né? Ah, é o Santista. É que eu gosto daquela roupa nova. Essa aí ele não colocou o nome só. Não é roupa nova? Você não quer comparar a paradinha com roupa nova? Misca Gogô não é roupa nova? A paradinha tá arrebentada nessa parada do Iago aqui. Misca Gogô não é do roupa nova? Esse é a última. Essa é isso. E até, a, acho que a do João. Whisky a Gogô, né? A do João é que fala do DJ. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Whisky a Gogô. Adoro o Whisky a Gogô. Aí, ó. É isso, boa. Então tá concorrendo aí. O João e o Iago estão concorrendo à camiseta Energia 97. Tá louco. Tem que pode concorrer a uma porcaria daquela que ela fez. E eu só vou relevar por causa do refrão. O refrão que ele mandou bem. O mano é bicha. O refrão foi bem, o refrão? O mano é bicha. Ganhou. Eu só quero pedir o seguinte, cara, pros ouvintes. Você tá errado. Não, ô Domênico, só quero pedir o seguinte. Quer pedir um namorado. Vai te catar. Isso. Pra que todos os ouvintes se esforcem pra fazer a melhor paródia. E coloque o nome completo. Porque assim, ó, hoje vai ter que bater nesse cara que cantou assim, ó. O mano é bicha, o mano é bicha. Notícias do Porto. Levar todo mundo pra, vou levar uma velha. Domênico, o Palmeiras vai jogar com o time reserva, né? Reserva, reserva. E o Moisés já vai pro banco. Nossa, o Moisés é reserva do reserva. Não, o Moisés tá voltando, né, gente? Vocês estão loucos. Tô brincando. Tá voltando de contusão grave. É. Mas tem que ir devagar com o Moisés, ah, né? Ah, mas ele tá bem, vai voltar. Tomara que volte aí. O Moisés é um cara que é bacana. E o Alexandre Matos, assim, ó, ninguém vai tirar o Felipe Melo facinho, não, né? Não vai. Né? Porque, agora, inclusive, agora naquela entrevista, naquele áudio vazado, o Felipe Melo falou, agora é hora, né? Agora é hora. Aproveita. Que... Facinho, aproveita e com facinho. Porque o Palmeiras já gastou muito dinheiro com o Felipe Melo. Nada de facinho, não. De graça, acho que o Palmeiras, assim, enquanto não recuperar o dinheiro que já gastou com ele... É no mínimo que gastou. No mínimo que gastou. Domênico, comentam aí no total da operação aí, no mínimo 7 milhões já. Mas já gastou isso? Dodô, posso falar? Já gastou 7? Eu, outro dia eu li uma informação de que só de comissão pra gente, 2,5. Mais o salário. Nossa. Que dá umas 5 milhas, deve ser isso aí. Domênico, 5 posso milha. Falar um negócio pra você? É. É a mesma coisa que o Sombra tava falando outro dia do Cueva não querer renovar. Ou querer ir embora, coisa do tipo. Meu, dá aquela escanteada. Clemente Rodrigues. Entendeu? Dá aquela escanteada, coloca ele lá pra treinar com a molecada sub-20. É, mas é o que tá fazendo. E acabou, bicho. É que tem que tomar não cuidado. Falou o que quer, Sombra. Concordo, concordo. Então pronto, cara. Pra não perder a grana toda, se fala. Lógico. É, bom, mas aí é diferente, né? Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Boa. São sem três parar. Ouvintes na sequência. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar sua vida. No seu tempo, toca Asdrúbal. Sem parar. Isso. Chupa que é legal, chupa, Domênico. Essa música é sob jutsu. Pega no sob jutsu essa música. Chupa que é legal, chupa, Domênico. Pega no meu. Traz a tua irmãzinha, traz tua irmã, que eu vou... Traz a irmãzinha, que eu vou encarcar legal. Traz a irmãzinha, vai te catar, rapaz. Alô. Eu vou encarcar legal, vou encarcar legal. Alô. Alô. Começa a cantar pra você isso aí. Eu vou encarcar. Quem fala? Fernando de Amorim Alós. Alós? Alós. A-L-O-Z. Tá bom, e quantos anos você tem? Alós, quem fala? Alós. 41 Alós. Anos. Ah, RG. Ah. Sexta-feira chegou 4.1. 4.1, RG. Como é que faz 4.1? Essa sombra foi brilhante. É? Né? Ele falou Alós, né, cara? Quebrou a tua piada. Telefone toca Alós, né, velho? Mas não tinha um seriado. Mas você não perguntou onde ele é Amorim? Você não perguntou onde ele é Amorim? Tá demais. Amorim é manjado. Mas merece trocadilho com sombra hoje. Teve um seriado que passou um tempo atrás que era Alós. O Alost. Mas a Lost. No final ficou uma porcaria no final, né? Eu não sei. Dizem que os caras estavam. Mas o instrumento que eu mais gosto na escola de samba é o tamorim. Ah, o tamorim. Sensacional. Sensacional. Tamorim. Nossa. Tamorim é legal, né, gente? Ô, velhinho do bairro. Aqui é Jardim Adriana, Guarulhos. Adriana. Oh. Barulhos. Barulhos. Barulhos. Barulhos. E qual que é o time? Ah, meu Deus do céu. Líder, meu Deus. Líder, meu Deus. Líder, meu Deus. Líder, não vejo ninguém na minha frente. Ninguém. Soltou, boa, irmão. É, trouxa. Cavanhaque na nuca, né, velhinho? Arrasou. Isso aí, parceiro. Boa. Ai, arrasou. Que ninguém na frente, ninguém. Arrasou. E atrás, boa, e atrás, amigão. Você vê? Atrás é um monte, tem 19. Atrás tem um monte. Que chegou, eu sou o primeiro que tô atrás, ninguém, meu Deus do céu. Fiquei... Ai, meu Deus. Ô Marcão, atrás tem um monte. Inclusive, o primeiro que tá atrás sou eu. Ah, é? Já tá empurrando, Vieira? Já tô na cola. Já tô na cola da menina. Ah, eu tô na cola do Vieira. Tô nem aí. Todos vocês mordem fronha. Tô embutido. Ô, amigão. Fala, mano. Coringão, amanhã contra o Sport. Jogo difícil, mas o Corinthians tem que vencer pra manter essa vantagem em cima do Grêmio, hein? Ah, amanhã é 2-0. O Corinthians vence amanhã. É, não sei. Coringão vence fácil. Não tão fácil, mas acho que vence por 2-0. Como todos os jogos, aquele jogo onde a gente vai lá, no segundo, no primeiro tempo, vai um ataque, pumba, marca um gol, preciso, né? Frio, calculista. Aí no segundo tempo a gente espera o professor Luxemburgo armar aquelas táticas dele maluca, a gente vai lá e faz mais um, faz 2-0 e mata e termina o primeiro turno com o maior número de pontos aí entre todos os clubes, entre todos os campeonatos, enfim. Um Corinthians que só me dá orgulho, né? Nossa. Verdade, tá, cara, concordo contigo. Tá difícil tirar o Corinthians esse ano, viu, mano? Tá difícil. Ô, mano, eu vou te falar, cara. Saiu uma notícia agora que pode ser que o Grêmio entre com o time reserva, cara, contra o Atlético. O Grêmio? Vai chegar uma hora que o Grêmio vai ter que abrir mão, né, mano? Não tem jeito, cara. Não vai aguentar três competições, cara. Então, mas eu não vejo o Grêmio hoje, ô Vieira, sinceramente, como o principal favorito aí. Ou pelo menos um dos candidatos aí a brigar com o Corinthians pelo título brasileiro. Quem que você acha que é? Eu acho que o Santos, cara. Obrigado. Porque querendo ou não, o Santos mais cedo ou mais tarde, eu não vejo o Santos com vida longa aí na Libertadores. Não sei não, hein, mano. Sabe por quê, ô Benedetti? Do Atlético passa, né, cara? Não, aí tudo bem, aí é capaz de passar, mas eu acho que quando pegar um adversário mais qualificado, mais pra frente aí... Barcelona? O Santos, ele é dependente aí... Não, pode ser o próximo é Barcelona ou é Palmeiras. Então, o Porto pode avançar. Eu acho que passa o Palmeiras. Eu acho que vai dar, numa dessa aí, um confronto entre Santos e Palmeiras, a tendência é que o Palmeiras ele leve vantagem. Mesmo hoje o Santos jogando melhor do que o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras, em termos de elenco, ele é mais qualificado. Eu acho que Palmeiras, o Grêmio, que também tem um elenco aí que não é tão farto assim como é o Palmeiras, mas é um time que tá mais acertadinho. O Santos, ele ainda oscila muito, cara. O Santos, ele tem potencial. Eu acho que o Santos aí no Campeonato Brasileiro... Mas os últimos jogos do Santos tem surpreendido, hein, mano? Sim, o Santos tá jogando bem. Tá vindo bem, mas cara, eu acredito mais no Santos aí no Campeonato Brasileiro, brigando com o Corinthians lá em cima pelas primeiras posições, do que na Libertadores. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que desses aí, o melhor retardatário, digamos assim, ainda é o Grêmio. Acho que o Grêmio ainda é melhor que o Palmeiras. Ainda que o Grêmio jogue com o time reserva. Ainda é melhor que o Palmeiras. O Palmeiras não arruma nesse time, nesse campeonato, não. É muito jogador. É uma confusão aquilo lá, né? A gente sabe que lá é uma confusão, né? E esse ano vai, viu, mano? Tem um aí que ele tá bambeando, né? Tem um aí que tá bambeando. Eu tenho certeza que esse ano vai. Ah, é o Galo, é verdade. Esse ano vai. É o Galo, não tá legal, não. O Galo não tá legal. O Vasco também não tá legal, não. É, tem um ali do Morumbi, viu? Ai, meu Deus do céu, eu tô esfregando as mãozinhas aqui, ó. Ó, esfrega a mão aqui, ó. Esfregando a mãozinha, vai esfregar aqui, ó. Que é isso? É, manezão. Mano, esfregar a mão no sabonete. Tô esfregando a mãozinha que esse ano vai. Ai, meu Deus do céu, esse ano. Ai, meu Boa. Tá no estádio ontem. Ai, meu Deus do céu. E não tem ante, né? Não tem ante, quase nada. Não tem ante, não, né, mané? Ai, meu Deus. A líder do campeonato, tô torcendo contra ainda. Ô, Fernando, você é mais um daqueles lá que fica gorando que nem meu irmão? Vai pro jogo. Não, tô gorando, não, porque não precisa gorar isso aí, né? Isso aí vai de uma vez. Vocês estão comemorando o gol. Vocês estão comemorando o gol antes da bola entrar, fião. Mas três rodadas e Dorival também vai, viu? Isso aí não tem jeito. Já? Já tá balançando já. Imagina. Tá balançando aí? Balança aqui. Dorival tá balançando aí? Ó, a praça é nossa, ó, a praça é nossa. Ô, Fernando. Oi. Fernando precisa ir embora agora. Ô, cara, então ainda tem uma vaga pra ir um corintiano no estádio amanhã. Não tem, cara. Tem que falar a frase, qual que é a frase? Fala a frase aí, velho. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Mudou hoje a frase. Boa, ganhou, velho. Garantiu sua vaga aí na torcida Estádio 97. Ah, meu Deus do céu, eu vou no estádio e o Corinthians ganhar mais uma. Você precisa estar na rua Tutóia, número 77, amanhã às 15h30. Até às 15h30, tá bom? Tá joia. Estarei lá amanhã. E ainda tem promoções aí? Como é que é? McDonald's? Como é que estamos aí de promoções? Tem que falar os slogans. Vamos lá. Vamos lá. A gente ajuda. Tenta e pedala, mano. Vai, o primeiro slogan. Essa é a história de um tal DJ. Aqui tá todo mundo pra te ajudar, fica tranquilo. Eu tô vendo. Tá legal pra caramba. Todo dia é dia de... Todo dia é dia de Mac, promoção do dia Mac. Que jegue, meu Deus. Não. É um jegue. Todo dia é dia de clássico McDonald's. Boa. Nossa, o cachorro. Garantiu um pau de baixas. Aí ele vai no McDonald's pedir um X alfafa. É um Mac alfafa pra mim, velho. Mora onde não há, velho. Garantiu aí um... Tá bozando? Não tem. Momentaneamente não, mano. Nossa, o bata tá no churume. Daqui a pouco eles estão de volta aí. Tá joia. Eu queria agradecer vocês aí. Ouço vocês, cara, desde 1999. Boa. Sempre adorei vocês aí. Vocês são meus companheiros aí na rádio à tarde. Às vezes eu tento ouvir até no Facebook à noite. Principalmente as manchetes e principalmente os placares, né, que são sensacionais. Eu sou contra. E gostaria de agradecer a todos vocês aí. Sou fã do Domênico. Obrigado. Eu, Domênico. Grande abraço pra você aí. Palhacinho lá. Muito legal o programa. Sombra. RG, mano, velhinho. Benjamin. Obrigado. O Gaúcho aí também. O Valeu, Gaúcho, meu né? Velho. Obrigado, cara. Um abraço pra todos vocês aí, cara. Tá bom. O Tutóia é que número que tem que ser? 77. Tutóia tá é 77, cara. Você lembra do Gabiru 77? Tá joia. Boa. Gabiru é o teu pai. Ah, o juiz. Valeu, amigo. Um abraço. Abraço, sombra. Fica com Deus. Valeu, obrigado, abração, cara. Abraço. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte no momento sem parar. São três ouvintes na sequência. Sem parar é ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Toca as drobas. Droba. Vem dar pra mim. Oi. Vem, Benjamin. Oi. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin. Oi. Vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, pra mim. Alô? Alô? Quem fala? É Marisa. Hã? Larissa? Marisa. Marisa Costa. A Marisa, tudo bom, Marisa? Quem conhece e gosta. Tudo, e vocês? Tudo bom, Marisa. Marisa, é só isso, Marisa Costa? Eu tentei muito ligar pra vocês, mas não acredito que eu consegui. Aê! Eu escuto vocês, eu adoro o Mano, Benjamin. Valeu. Domênico Barato. Domênico é demais, né? Domênico é maravilhoso. A vibração dela. Ô, Marisa. Oi. Você, Marisa, o nome completo como é que é? Fala pra gente. Oi? Nome completo. Nome completo, Marisa. Marisa Costa. Só isso, né? Só isso. A ouvinte que todo mundo gosta. É, boa. É isso mesmo, é isso aí. E quantos aninhos você tem? Eu tenho 45. 4.5 RG. Eu vou fazer aniversário segunda-feira. Eu queria ingresso pro Corinthians amanhã. Não acredito. Não dá pra dar uma vaguinha mais, não? Não, não, não dá. Ah, pra mim e pro meu marido. Ah, só dois. Pro marido. São só dois. Se for só dois. Que falta de noção, hein? Não dá. Que coisa. Ah, que pena. Infelizmente, Marisa. Marisa, só tinha uma vaga pra hoje. E quem ganhou foi o ouvinte anterior, viu? É, Tudo bem. Uma pena, a gente vê a sua alegria, tudo. Né? É. Mas não tem. É, não. Infelizmente, tá acabou. Tudo bem. Não tem problema. Mas com o Domênico já é um belo prêmio. Quantos anos você tem? Eu tenho 45. RG. Ela tem voz de 16 tem anos, mesmo, no máximo. Tem. É isso aí. Qual que é o nome dela? É 4.5. Marisa Costa. Essa, ouvinte que todo mundo gosta. Essa aí na escola, a professora falava assim, Marisa... Fala do seu versinho. Aí ela dizia assim: eu me chamo Maria Costa, mas não encosta. Ah, sensacional! Sensacional! Zero? Zero? Zero pro RG. Faltou um na frente, não é possível. É, ela gostou, porra. Eu vou ser bem sincero, agora. Eu fiquei com um pouco de dó do RG. Ela gostou, porra. Vocês também... Eu achei legal pra caramba, minha. Ai, Marisa. Marisa. Oi. Qual bairro você mora? Eu moro em Vila Carmosina. Carmosina. Você nunca fica nervosina, então? Chupa você, seus meus. Agora sim. Chupa, Marcão. Agora. Não, eu não fico nervosa. Aí, viu? Então tá bom. Sabemos que você é uma pessoa que torce para o... O Corinthians. Coringão. É o coisa aí. É um azar, né? Vai, Corinthians. Eu torço pro Corinthians. É isso aí. É nóis, mano. Ô, Marisa. É nóis. Tudo bem? Oi. Tudo. É, Marisa, o Corinthians esse ano aí tá surpreendendo geral. É, no começo do ano todo mundo falava que o Corinthians ele não tinha lá grande objetivo esse ano, que o Corinthians era um time aí em formação. Até você. Todo mundo falou. Inclusive o senhor. Eu sempre acreditei. Uhum. Pelo menos que é mentiroso. Pega as gravações aí. Eu nunca coloquei o Corinthians como a quarta força, como vocês fizeram. Foi o primeiro a colocar. Inúmeras vezes. Foi o primeiro a colocar. Negativo. O Corinthians, até a chegada do Jadson, ele tinha um outro patamar. Quando o Jadson retornou, eu ainda falei, RG, falei, o Jadson tira o Corinthians do patamar que ele se encontrava, porque era um jogador diferenciado. E isso você há de convir comigo. Uhum. Ou você vai falar que não também. Mas defendeu aqui que era a quarta força no início. Não, mas o RG, o Corinthians quando começou o Campeonato Paulista, eu falei, o time do Corinthians ele começa hoje no papel atrás dos principais rivais aqui de São Paulo. Isso, é só isso. Mas aí com a chegada de outros jogadores, RG, o Corinthians ele trouxe aí os jogadores que compuseram aí o time e fizeram com que o time mudasse de patamar. Sim. Isso aí já em janeiro e fevereiro. Sim, mas aí todo mundo. Falei, o Corinthians também, agora ele... Todo mundo mudou depois de opinião com relação ao Corinthians, mano. Não, negativo. mesmo o Corinthians com a chegada do Jadson, etc e tal, todo mundo vírgula. Continuavam falando que o Corinthians era quarta força. Foi aí que comecei a bater de frente com vocês e eu cortei a amizade. Entendi. Permaneço assim até hoje. Rancorosa. É, então, Marisa, esse time do Corinthians, ele tem te surpreendido ou você já esperava isso? Ai, tem chance sim, eu já esperava. Eu sempre acreditei no Corinthians. Eu e meu marido, meu marido se chama Sérgio. A gente mora perto do estádio do Corinthians, nós sempre vamos nos jogos. Uhum. E a gente sempre acreditou no Corinthians. Desde quando ele chama? Vocês lembram o churrasquinho na porta? Sérgio. Sérgio é meu marido. Faz tempo que ele chama Pizza Sérgio? Ele sempre chamou Sérgio. Ah, sempre? Sempre. Não mudou de nome, não? Desde que nasceu? Você tá me sacaneando aí. Não, jamais. Corintiano, a gente precisa saber o perfil, entendeu? Às vezes muda, né? É. Mas, ó, diz outro nome lá na rádio, hein? Melhor, hein? Na rádio. Fala na rádio. Diz lá na rádio, é outro nome, hein? Fala na rádio, lá que vem. Isso. Ô, RG, ele falou que aqui é Corinthians. Ah, que é isso. Exatamente. Era isso. Exatamente. Já vi casal azarado, mas igual esse aí. Não tem problema aí, os caras da Rocan, amigo do mano. Já estão ligados. Os caras estão ligados. É melhor dar outro nome. Os caras do Take, os caras da todo mundo ligado, velho. Tática tal. Ô, Marisa. E o Neymar, você acha que ele fez uma boa troca? Saindo do Barcelona e jogando no Paris Saint-Germain? Eu acho que ele fez, sim. O Neymar, a estrela dele brilha, né? Então eu acho que ele tem tudo para dar certo lá. E eu acho que ele fez bem porque ele assumiu a responsabilidade que foi jogada sobre ele. Mas então eu queria te fazer uma pergunta. É, ele disse que não foi pelo dinheiro, foi pelo desafio. Você acredita? Ah, um pouco dos dois, sim. Porque o Neymar tem bastante dinheiro, né? Mas eu acho que o desafio, ele move as pessoas, né? Qualquer desafio no seu trabalho, na sua vida pessoal, é bem-vindo, né? Fora a grana, né? Fora o dinheiro, né? Acho que se não fosse pelo dinheiro, não precisava ter aumento de salário. Ah, mas... Podia ganhar a mesma coisa. É. Vamos ver por aí, sim. Vou te contar, né? Mas tudo bem. Ah, se for esse pensando é o papel. Assim, tudo bem. Mas eu acho que o dinheiro foi também um incentivo, né? Acho que o sim. Um grande incentivo, né, aliás? É. Muito, claro. É uma pancada, né? Porque o Neymar foi o primeiro, se eu não me engano, lá dos três mais famosos do mundo aí a renovar o contrato lá com o Barcelona, né? Aí depois renovou o Messi, né? Isso. Renovou o Cristiano Ronaldo, ganhando aquela fortuna absoluta. Acima, inclusive, do Neymar. Puta, agora vem o cara e dá um troco, né, cara? Mas quem tá cara se deliciando é o Real Madrid. O cara passa... Ah, sim, esse o aí... O Real Madrid. Esse você não tem a dúvida. Nossa, o Real Madrid. Tá legal pra caralho. Olha, vocês estão achando que o torcedor do Corinthians que tá feliz? É, o Real Madrid tá torcedor do Curitiba hoje tá feliz? Quem tá feliz hoje é o torcedor do Real Madrid. Você não tem a dúvida. Mas você não tem a dúvida. Mas o... Ó, galera, o negócio é o seguinte, com relação ao Neymar. O Neymar tá na cara que quando ele acertou o contrato com o Paris Saint-Germain, ainda mais uma negociação envolvendo esses valores, é natural que o cara tenha uma lista de exigências. E falam que entre essas exigências tem alguns nomes aí para possíveis contratações. Vamos lá. O elenco do Paris Saint-Germain, Sombra, tem alguns brasileiros. Alguns? Tem alguns brasileiros que jogam lá. Sim. Alguns deles não são titulares. Por exemplo, o Thiago Mota, apesar dele ter jogado aí a última partida aí contra o Mônaco lá e tudo mais, mas é um cara que, pela concorrência que ele tem, possivelmente ele não é titular. Tem lá Rabiot, tem Draxler, tem Matuidi, tem Verratti, enfim. Só uma pergunta, mano. Só uma pergunta. É. Quantos desses são grandes jogadores mesmo e não são jogador de videogame? Não, mas o Draxler foi... Verratti manja. Ele foi tido como uma revelação ano passado. O maluco deitou lá. Eu gosto. O Thiago Mota... Ele não é um jogador que é considerado como titular. O Rabiot, ele é volante titular da seleção francesa. Esse é bom. Então, são situações ali que Verratti a gente vai ter que analisar. Por exemplo, o Lucas Sombra. Ele até agora não conseguiu se firmar na França. Mas todo mundo sabe que o Lucas é amigo íntimo do Neymar. É companheiro do Neymar na seleção brasileira. Os moleques aí se conhecem ali das categorias de base da seleção. E eles têm um bom relacionamento. Talvez, Sombra, é uma pergunta. O Neymar, com as exigências que ele fez e tudo mais, não conste dentro dessas exigências, até inclusive o próprio técnico aí do Paris Saint-Germain, vendo o bom relacionamento do Neymar com o Lucas, não coloque o Lucas para jogar e tira alguém ali desse meio campo, que também é um meio campo de qualidade, porque, ó, querendo ou não, o Lucas ele vai brigar ali também com jogadores como o Di Maria e a porra toda ali. É complicado. Olha, mano, aí... eu digo mais. Eu acho que o Neymar tem que escolher o técnico do Paris Saint-Germain. Não, é sério. Por quê? Pelo que ele tá ganhando? Gente, vocês não têm noção. Deram ao Neymar um time pra ele montar. Ele é o jogador mais bem pago do mundo. O Pipita vai ser lateral esquerdo. O Gil Cebola vai ser zagueiro. Tudo que tá sendo montado é pro Neymar. Tudo é pro Neymar. Gente, na boa. Eu, se sou do Paris Saint-Germain, eu cheguei e falo assim, Neymar, você vai escolher o técnico. Você sabe por quê? A situação do técnico que for contratado vai ser uma situação infernal. Infernal, gente. É. Porque é o seguinte, o cara primeiro ele vai ter que agradar ao Neymar. É complicadíssimo, gente. Pega o Zé Ninguém, ele derruba em três Outra, rodadas. Outra, se ele não conseguir fazer o time andar, tá morto. É. Eu acho que assim, seria, se eu sou o Sheik e lá... E é um time que tem que jogar pra ele. O Zé do Catar lá, eu chego e falo assim, você vai escolher o técnico. E é um time que tem que jogar pra ele, não esqueça disso. E o time vai ter que jogar pro Neymar. Gente, esse time... Hoje, o Neymar tem o Paris Saint-Germain hoje. Ó, Sombra, você fez essa pergunta aí, ó. É, pelo que eu vi aqui, são 9 jogadores, grandes jogadores. 9. Que são, ó, o Draxler, né, mano? Sim. Verratti, Cavani, Neymar, Di Maria, Thiago Silva. Marquinhos. Matuidi primeiro. Marquinhos e o Daniel Alves, cara. É o que eu vejo, assim, desses caras mais... Os mais renomados, né, mano? Sim. Agora, o RG, dá uma olhada. Com o Neymar, o elenco do Paris Saint-Germain vale 2,6 bilhões de reais. Mas Vieira, nós discutimos aqui. Neymar né? metade. O pessoal tava falando que o Paris Saint-Germain era meia boca, era não sei o quê. Eu não acho, cara. Não acho um time não, já meia boca, um não. De um time. Entendeu? Eu acho que... Vai Eles melhorar. Mostraram na semifinal com semi ou quartas, não lembro, contra o Barça, né? Que o bicho pegou não, ali, não cara. É que é meia boca, gente. Entendeu? É que estaria abaixo do nível de Real Madrid, sim, de Barcelona, de Bayern de Munique. Ah, mas tudo é bem, o segundo né? escalão. Ah, tudo bem, mas ganha um outro é um emergente, status. Só que eliminou o Barcelona naquele 6-1, depois ganha. Foi 4-0, 6-1, meteram a mão no Paris Saint-Germain. A partir de agora, ganha um outro status, vai melhorar e vai ser o time. Mas né? o técnico vai ter trabalho, bicho, porque assim... Ah, isso eu não tenho dúvida. Vai ter... Isso eu não tenho dúvida. Eu acho que o Neymar tem que decidir como deve jogar o time, tudo, gente, tudo tá sendo feito em cima do Neymar. É que ele é malandro, Uma né? das alegações que eu vi aí da imprensa lá é que é o seguinte, ele não queria marcar o lateral oponente. Agora... Ele não queria marcar. É. Agora, jogando no Paris Saint-Germain, você tem a dúvida, ele não vai marcar e ele vai marcar se ele quiser. E ele não é fraco não, hein? Quem viu que ele tava na apresentação dele, devia ter uns 6 ou 7 farsa dele lá na apresentação, né? O cara não é fraco. O moleque não. Tá um belisco, RG. Pelo menos assim, se não é fiel ao time, se não é fiel ao time, pelo menos aos amigos. Mano, quem viu no grupo que eu coloquei, tá mal o Neymar, verdade. Né, de belisco. Cara. Mano. Meu pai. É. Viu, fiquei sabendo que a Marquezine mandou um oi sumido pra ele hoje. Mandou. Eu pensei nisso, mandou, cara. Mandou. Eu pensei nisso. Na hora que viu 1 bilhão na transação. Sumido. Aí voltou. Ele vai morar em Paris. Aí voltou o dedinho. Aí voltou o dedinho. Voltou só o dedinho do meio. Tchau, vai pastar, vai. Vai ter que catar, né? Marisa. Vai catar, Domênico. E se você estivesse no lugar da Marquezine, você desmanchava mesmo o namoro? Não dá, né? Ah, sei lá, é difícil opinar, né? Como é difícil? Então é pelo dinheiro? Ah, ela também tem a profissão dela, ela também tem dinheiro, né? É, não tanto quanto ela, mas ela não ganha tudo isso, não. Faz igual, nem mano. Você imagina o dinheiro dela essa altura? O pessoal da Globo é muita permuta. Ô, Marisa, se o... Mas ela tem, sim. Ela trabalha, ela é uma pessoa... Sim, lógico que trabalha. Ela tem o sucesso dela, ela tem a vida dela. Mas aí é que tá, Marisa. No caso, se ela namora do Neymar, ela não precisa mais trabalhar. A profissão dela vai ser namorada do Neymar, só. Ah, mas e quem me garante que ela não vai tomar um pé na bunda? Vocês viram a Stephanie Brito, entrou na justiça pra pedir a pensão lá do pato. Ganhou uma graça, entendeu? Não, acho que ela tem que ter a vida dela, a carreira dela. Ô Marisa, se o Neymar te manda um direct aí, você larga o Serjão aí, não? Não, não largo não. Não, o Neymar banca os dois. Tá? Você tá falando que a... Aí o Sérgio fala, não vai que eu vou atrás. Não vai, você tá falando que a Marquezine tem que ter o trabalho dela. O Vieira, por exemplo, não permite que a mulher trabalhe. Não. O que você pensa a respeito? Corrente em casa cuidando do meu filho. Você tá mandando ela fazer a segunda versão do Proposta Indecente? Tem que trabalhar, não é? Chupa, Vieira, a mulher tem que trabalhar, Vieira. A vida dela, sim. Não, velho, que... Das cavernas. É, trabalhar dignifica, a cabeça melhora, ficar em casa é muito ruim. Ruim, ficar vendo TV em casa, que lixo. Novela, ficar vendo a Bibi subindo e descendo. Não existe nada mais deprê do que assistir televisão na parte da manhã e da tarde. É uma coisa horrorosa. Horrorosa. É muito ruim. É muito ruim. TV aberta é um cinema, mas o que é? É muito ruim. Eu não aguento mais almoço 6 horas da manhã na televisão. Pelo amor de Deus. Come muito, velho. Tá muito ruim. Que o show. Muito ruim. Esse programa do SBT. Nossa, rede. Nossa. Não, não dá. Ô, Marisa, um beijo pra você. Beijo. Obrigado. Você abrilhantou o Estádio 97. Valeu, Marisa. Um beijo pra vocês. Muito obrigado. Olha, eu adoro vocês. Eu sempre escuto o programa. Obrigado. Vocês são baratos. Vocês são sensacional. Divulga nós. Longa. Me ajuda aí. Divulga nós. Que ajuda que você quer? Olha, o Amaury Santos fala que a mulher do Vieira não trabalha porque tem medo dele chegar, dele chegar em casa com outro cara. Vai te catar. É, bicho. Eu vou chegar assim. É perigoso, bicho. Ô, mano, me ajuda aí com o Slonga, mano. Com quem? Com o Slonga. Com o Slonga, me ajuda. Todo ajuda dia aí com aquele do X-Men, o Slonga. Todo dia de índio. Ô Marisa, você tem que falar assim, ó, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Todo dia é dia de clássico. Boa! Aonde? No McDonald's, Marisa? Tô brincando. Tô no McDonald's. Aê, Marisa! 10 vezes sem juros essa frase aí. Oi! Valeu, Marisa, um beijo. Você vai pegar só meio Big Mac, viu, por causa disso. Que oferta McDonald's, vai ganhar um par, tá bom? Par, pronto. Pode deixar, obrigada, viu? Valeu, Marisa. Ah, eu queria mandar um abraço pessoal do Hospital Albert Einstein, que eu trabalho no Einstein. Boa. Pra minha filha Andressa, que ela fez aniversário, meu filho, Diógenes, e meu marido, Sérgio. Boa, Sérgio. Boa, Sérgio. É nóis. Obrigado. Tá aí um pessoal. Tchau, beijo pra vocês, viu? Alô, beijo. O que foi, mano? O pessoal aí, os manobristas aí do Einstein, cara. Certo. Os manobristas do Einstein também ouvem a gente direto, mano. Um abraço pros caras lá também. Um abraço. Valeu. Os caras tudo parceiro, né? Só quem deixa, só que você é um cara do povo e é no SUS, mano. Mas eu vou. Eu pensei que você ia no vermelhinho lá da Vila Maria, mano. Só você que vai o pessoal Einstein? Que faz o valet do SUS do Einstein é o mesmo. Do Einstein. É, ele manobrista do Einstein? Os caras que trabalham no valet lá, eles são da área lá da Vila Maria. É, viu? Você vê o que é o gêmeo raiz e o gêmeo Nutella, né? Você viu o Marcão? Olha o Marcão, ele operou o braço. O manobrista é da onde? Quebrou o braço dele. Fui no ele SUS operou lá, o braço, mano. Dá uma olhada. Onde você operou o braço, Marcão? Lá no SUS. O cotovelo dele tá invertido, ó. O cara abriu meu braço com um caco de vidro, mano. Costurou com linha de pipa. Nessas frescuras que meu irmão devia ter largado aberto isso aí. E agora o cotovelo dele abre pra fora. Olha, ao contrário, ó. Você viu como ele bate o curupira do braço. Ah, eles estão com o concurso o melhor braço do ano, ele e o Price. É ele e o Price. Só que o meu olha, é olha o respeito aí, o Price. O problema dos Price é no esquerdo. Vocês podiam se somar, né? Um pode cair pra direita. Quando você tiver filho, mano, você vai deixar o teu sobrinho no colo do tio ou não? Nem a pau, velho. Isso aí não tá mais na garantia, não, velho. Mas foi você que quebrou, mano. Trazer, mas, ô Vieira, não peço pra ele trazer o pudim na sobremesa de domingo, velho. A chance da gente ficar sem sobremesa no almoço é gigante. Mas olha, eu não. A mãozinha é trêmula, velho. Mas eu não preciso mais pagar IPVA, então chupa. Ah, só groselha aqui. Agradecer a audiência do Aurélio Moreira. Aurélio Mori de Mauá, valeu. Boa, Aurélio. O Carlos Eduardo falando: Santos não tem torcida. Mentira, estão os dois mentiroso aqui. O Alexandre Oliveira, ai, os manobras do Einstein é tudo gente boa. Ah, um abraço também pros manobras lá do Shopping Morumbi, que são gente boa pra caramba. Só um recado pra esse maluco aí: tem time que realmente só tem torcida, viu, velho? Exatamente. Mas bruxa. É o maior patrimônio de um time, a torcida. Ah, é. Nossa. Dá dinheiro com ela, então. Fica chupa com Atlético Mineiro, chupa. Chupa! Chupa Vasco! Chupa Vasco! Ai, chupa! Meu Deus do céu. Chupa Internacional, é. Chupa, é! Pega aqui, é! Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Sem parar você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi! Não, não, não, não, não. Como não, não, não, não, não? Como não, não? Como não, não? Isso não é legal, isso não é legal. É bacana. Ah, agora vai, Marcão. Ah, ele é gay. Oi. Ah, ele é gay. Oi. Todo dia, toda hora, ele gosta da piroca. Oi. Ah, ele é gay. Nessa hora o Marcão tá só com a sunga frente única dele, ó. Firmeza, viu, Domênico? Tá de baby doll. Alô. Alô. Quem fala? Consegui, baralho. Truco. Quem fala? É Rodrigo Celestino Queluz. Celestino Queluz. Queluz. Ah, Queluz é fácil, hein, RG? É, facílimo. Queluz é até nome ainda. De cidade. É a cidade de Minas Gerais. Queluz. Não, sim. É, Queluz. É caminho do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É. Caminho do Rio, Queluz? Queluz. É. Não é Minas? É São Paulo ainda. Sentido Rio. Isso. Tudo bem. É a última cidade antes do Rio. É Cruzeiro. É São Paulo, então? É São Paulo. É Cruzeiro, depois de Aparecida lá. Cruzeiro. Não, que, Cachoeira aí, Paulista. Aí acho que vem Queluz e depois entra em, em Resende. Ô, meu velho. Mas a última cidade não é Penedo? Oi, fala, doutor. Penedo. Penedo já é Rio. É um monte de cidadezinhas ali, mano. Penedo já é Rio. Penedo, é Penedo. Aí, Queluz. Vai. Da micro-região de Guaratinguetá. É isso mesmo. É isso aí. Conheço. Olha, é um monte de cidadezinha ali. Viajei cheio de hotel muito, 3 estrelas. Exato. Diária na média de R$291. Tá caro, hein? Quanto? Segundo o censo de 2010. Tá caro. Tudo da família. Segundo o censo de 2010, a população era de 11.309 habitantes. Sério? Como é que tem hotel de 200? Mas ainda dá mais que público na vila, hein? Mas não gostei dessa aí, não. E do Pacaembu? Na vila, mas no Pacaembu não, né? Ah, mas eu falei da vila, não falei do Pacaembu. É. Quando convém. É. O estádio de vocês é quando convém. O time de vocês é de Santos, é isso? Nosso time é do mundo. Ô, é o time mais famoso do mundo. Tem um time de 40 milhões aí que tem joga em estádio de pra 10 mil, pra 5 mil. E aí? Nossa, só tá dando indireta hoje o RG, né? Não. Tá deitando nos caras. Onde joga o tal de Flamengo aí, que é o maior Timeco, Timeco. Batemos na cara duas vezes. Ah, estádio, isso aí, tem que dar na cara do Flamengo mesmo. Estádio lá com 5 mil. Estabilizamos os caras. O Guerreiro já tá apanhando até no aeroporto. Já. Quando você fala mal do Flamengo, eu vejo o Benjamin surgindo do nada, assim. Ô, amigo, meu Deus! A nação. Ai, mano. Você viu? O cara foi apavorado no aeroporto, mano. Pelo menos a torcida do Corinthians apavorava o cara no CT. Mas é o culpado. Trabalho. Culpado disso. Ah, é bem assim, melhor, é verdade. Culpado disso são vocês. É vocês da mídia televisiva. A mídia? Porque quando ganha e enche lá o aeroporto. Vocês ficam, que lindo, que legal, olha que bonitinho, e bota a televisão. E são os mesmos caras que atrapalham as outras pessoas, quando perde e quando ganha. Agora, quando perde, para, fica aí com esse discursinho aí. Vai lá atrapalhar os outros. Não, mas peraí, o RG. Quando o torcedor vai lá pra apoiar o time, é legal, vai. É, que legal, atrapalha do mesmo jeito. Você não tem torcida pra levar pra apoiar. Você não tá atrapalha do mesmo jeito. Fechar um aeroporto. Atrapalha do mesmo jeito. O Santos, olha, eu vou defender. Obrigado. O Santos, quando foi lá ser humilhado pelo Barcelona, encheu o aeroporto. Claro que encheu. Tá errado também. Eu não tô criticando, eu não tô dizendo que tem que ir. Eu sou contra. Tanto ir lá encher o saco quando vai atrapalhar os outros pra apoiar, quanto pra criticar. É isso. Mas o RG, apesar de eu achar também que é errado, o torcedor lá meteu o dedo na cara do jogador no aeroporto, a porra toda, eu discordo disso daí, eu acho que não é o local adequado. Mas é aquele negócio. É o ônus da profissão, velho. É o ônus. O cara sabia quando ele virou jogador de futebol que ele tava sujeito a esse tipo de coisa. Mesmo eu não concordando, o jogador, ele sabe que ele tá lidando com um público que é fanático, é um público passional, ele vive num país de terceiro mundo, que ele sabe que nada vai acontecer, o torcedor vai fazer isso mesmo e não terá consequências, então o jogador também tem que parar de mimimi. A partir do momento que ele decide se tornar um jogador profissional, ele sabe que isso aí faz parte do pacote. Mas vai cobrar a diretoria. Ele sabe o que acontece. Muito bem. Vamos falar com o Diego. Os torcedores são meio burros, hein, mano? Não. Os caras vão brigar com o Guerreiro, mano. Vai cobrar o cara errado. Um monte de Araújo, um monte de Jorge sem contar o seguinte, cara. Ô, Queluz, sem contar o seguinte. Ele não esperava a reação do Guerreiro também. O cara ficou meio assustado na hora que o Guerreiro foi pra cima dele. Foi assim, né? Mas é um bunda mole, né, esse torcedor aí. É, na hora que foi pra cima, Marcão, você viu que ele, na hora que o Guerreiro foi pra cima, ele ficou olhando pro Guerreiro meio assustado. É um bunda mole, velho. Ô, Dodô, mas chega de Flamengo já, né? Tá. Nossa, Dodô, chupa. Assuma, Domênico. Sem nada, tô quieto aqui. Fica quieto aí, Domênico. Assume a rédea aí, Dodô. Assume a rédea. Eu tô ouvindo vocês falarem aí, ô, seus trouxa. Meu Deus do céu. Rodrigo, que time você torce, cara? Palestra. É nóis. Nós. Volta pro Flamengo. Nós. Por isso que ele invocou o DJ aí. Volta pro Verdão aí, ó. Vem pro Verdão, ó, trouxa. Deixa o Flamengo no cheirinho aí. Domênico chamou o ouvinte de trouxa, mano. Cara palmeirense, mano. Não chamei ninguém. Não chamei. Eu tô chamando vocês de trouxa. Carinhoso, carinhoso. Vocês? Carinhoso. Não, né? Carinhoso. Chamei eles de trouxa. Jamais não, chamaria um nome. Torcedor do Alvivo. Você, pronto. É, já se quer, vai você. Já se quer, você. Nossa, é o trouxa. Você é muito sincero. Foi mal, é nóis. Mas é um trouxa carinhoso. Ô, meu velho. Amanhã o time meio que reserva, né? Time segundo time. O time reserva ganhou do esporte também, né? Verdade, né, cara? Até que foi bem, né? Verdade. O time reserva tá até às vezes melhor que o titular, às vezes, viu, Dudu? E o grande jogo parece que na quarta-feira é o dia, né? Ah, vai dar certo, tranquilo. Acho que o Palmeiras limpou o ambiente agora, esse rolo do Felipe Melo. Você sabe que... Pode ter pressão, mas dá pra ver que o elenco tá mais unido. Tem uma informação que chegou pra mim aqui. Zé Fontinha. Mandou agora? Zé Fontinha. É Zé Fontinha. Domênico, não. Coisa boa. Tem um papo que rola. Talvez o Felipe Melo seja uma opção de troca com o Emerson Santos do Botafogo. Ou seja, o Emerson viria em definitivo. E o Felipe Melo. Eu não lembro do Emerson. Sim, era um zagueiro. É um zagueiro. O Corinthians tá de olho também. É bom, Marcos? Mas, zagueiro. Eu não lembro. E o que aconteceria? O Emerson. Tá tentando atravessar. O Emerson viria em definitivo e o Felipe Melo por empréstimo com opção de compra. Mas o Emerson agora, é zagueiro? O Emerson Santos é. É. O que você acha? O Corinthians tá atrás, mano? Tá. Nem bom, sabia. Acho que traz o Vitor Luiz do Botafogo de volta. O Vitor Luiz acho que é do Palmeiras. Tá aí, mas acho que o zagueiro acho que não precisa tanto, não, né, Dudu? Oi? Tem Luan tá bem, Juninho tá bem, tem o Mino até o ano que vem. Eu dracei. Thiago Martins daqui a pouco volta. Então, mas eu acredito que nós precisamos pensar numa moeda de troca com o Felipe Melo, porque o Felipe Melo não vai ficar nesse time, não. Ah, mas também acho que não precisa fazer o primeiro negócio que surgir, né? O Felipe Melo, passado esse momento aí agora de turbulência... É um jogador bom, mas você sabe. Eu entendo o que você fala e o torcedor tem toda a razão, mas esses caras aí, principalmente o Felipe Melo, que é um cobrão, ele vai querer jogar, daqui a pouco vai começar a falar, vai tumultuar, entendeu? Se ele ficar afastado. Então, quanto não, antes você. Você não pode deixar junto com o grupo principal. Mas você também não pode. Você acha que ele interfere tanto no elenco, Dudu? No elenco, não. Mas é que tá. Entra assim, fazer bagunça pra fora do Palmeiras, beleza, é. A mídia antes se diverte, mas... Então, não, mas o problema não é esse. Ele contagiar o cara que tá no grupo. Exatamente. Porque ele tem amigos lá, cara. Então, cara, o problema não é esse. O problema é o quanto antes você, de repente, liberar o jogador, desde que não se perca dinheiro. Desde que não perca dinheiro, lógico. Se tem a oportunidade de trocar por um zagueiro, ele troca pelo zagueiro. Ah, eu acho difícil. Porque mas eu acho que pode esperar um pouco e procurar um lateral, talvez precisa mais, também. Será que não consegue? Mesmo ninguém? Porque, olha, vamos colocar a coisa em ordem. Sinceramente, Domênico, eu acho Mina, difícil o Palmeiras não perder dinheiro nesse o caso Mina, aí. Depois de junho do ano que vem, que é a Copa do Mundo, em julho, o Palmeiras parece que não tem mais Mina. É. Então o Palmeiras precisa... Olha aqui, ó. Vamos lá. Na Copa, vamos pensar aqui, ó. Na Copa? O Palmeiras vai precisar também de zagueiro. Copa, por quê? Ele fica. O Dracena é um jogador que já tá ficando velho. Descendente. Já tá certo? Ficando. Tanto que eu nem então, citei o Dracena, né? Eu falei Luan, Thiago Martins. Exatamente, o Dracena tá ficando velho. Então... O Dracena, o ano que vem, eu não sei como é que vai estar. O Mina, alemão. Depois do meio do ano, perdemos o Mina. Sim. Perde dois. Próximo ano, vocês... O Palmeiras precisa pensar menos, também nessa possibilidade. Entendeu? Aí, contusão, expulsão. Exato, ano. Eu acho que hoje, o que o Palmeiras precisa mais é de lateral. O Mike tá jogando bem, assim, mas... A lateral esquerda, a gente depende de Egito, não fazer besteira. Fazer falta na lateral da área, essas coisas. Exatamente. Só o Egito sabe fazer. Exatamente. Egídio é doidão, né, mano? É, o Palmeiras precisa, ele faz umas faltas, umas horas, o cara tá de costas, que pelo amor de Deus. Eu não sei a situação do Vitor Luiz, que tá no Botafogo, que é da categoria de base do Palmeiras. Ele é do Palmeiras ainda, né, Dodô? Ele, acho que ele é do Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras colocou como opção de compra, sabe aquela coisa? É. De repente empresta, mas tem opção de compra. Se tiver opção de compra, o Botafogo tem esse direito de comprar ele, no final do contrato aí. Me parece que o final do contrato dele vai até o final do ano, com o Botafogo, né? Desse ano aqui. Então, precisa ver, senão volta. Né? Mas e o Nico Lopes lá? Foi comentada a possibilidade agora. Não sei se o Inter tem essa bala na agulha também. Isso aí é um baita, né? Primeiro de abril, hein, Domingo? Eu acho que é mentira. Mentira? Ah, ô, esse Nicolau joga nada, jogou bicho. Bem. Não é nada disso aí, cara. Contra o Palmeiras e depois... Não é nada disso aí. É. Prova é que a torcida não tá aguentando. Tá pegando no pé do cara. É, né? Cara. O cara não consegue pediram, jogar a Série B, Domingo. Pediram o... Como é que chama lá? O que foi pro Santos lá? O Damião, né? Damião. O Damião de volta, cara. Cara, os caras cara não conseguiu jogar, Damião, não consegue jogar na Série se B, se o Nico cara. Lopes não conseguiu suprir a ausência do Damião, velho, então a coisa tá feia lá mesmo. É, e o Inter caiu com o Nico Lopes, né? Então é melhor deixar o Nico Lopes lá, velho, ó. É, então. Troca com o Borja, Domênico. Esquece o Nico. Eu queria o Borja. E vou te dizer mais, viu, Domênico? Mesmo se vier o Nico Lopes, não é titular do Palmeiras. Não, joga também. Tem opção. Ele joga na mesma posição do Dudu, cara. Não vai jogar nunca. É, pelas beiradas. Ô, Rodrigo. Fala, a gente tava falando a respeito de técnico pro PSG, né? Dentro desse cenário todo. E um ouvinte nosso aqui, o Edson Viana. Mas quem que é o técnico dos caras hoje? Você vê como não tem importância. Não, mas, eu nem sei quem é o técnico. Não sabe, tem, né? Eu não sei. Quem? Unai Emery. Então, nossa, prazer. Não aguenta. Quem você acha que é o técnico hoje? Não aguenta, velho. Não aguenta. Não aguenta, já esquece. Aí o Edson Viana, ele falou assim, ó, tenho por mim que depois da Copa, o Neymar leva o Tite ou o Guardiola pra lá. Eu não duvido, olha, hein? Olha, eu não duvidaria. É uma grande... Tite, ó, o Tite ia ser bacana. Sonho do Tite bacana, dirigir... É uma porta de entrada, olha, na Europa. Pensou? Mas o Guardiola acho difícil. É, eu acho que tá mais pro Guardiola do que pro Tite. Na acho Europa, mais pro Tite. Olha, gente, eu acho mais cheio mais de brasileiro, Tite... Ó, vou te falar uma coisa. Eu falo assim, olha, vamos enrolar aqui com um técnico aqui por um ano, eu coordeno as coisas aqui. E já acerta lá com o Tite. Acabando a Copa. Acaba a Copa, ele vamos vem pra trazer cá. O Tite. A gente traz o cara pra cá. Exato. Não, o Tite eu acho uma boa pro Tite. A porta de entrada dele é na Europa, né? Vou pega te um falar. Time sem tanta. Sem tanta pressão. Porque se o Tite pega um time desse aí, Sombra. Nossa, o Tite porque é capaz dele fazer uma. É, bem bolado aí, hein? O sonho do Tite é ter uma projeção mundial. Ele vai ter com a seleção brasileira. E depois vai poder dirigir. Dentro dessa ideia do nosso ouvinte é interessante. É. Legal. Ainda mais se o Brasil vai muito bem na Copa, pensou? Enquanto ele não conquistar um título grande no City. Acho que o Guardiola não sai do City, não. Eu também acho que o Guardiola não sai do mas City. Mas eu vejo mais o Tite do que o Guardiola. Mourinho, não. Eu acho que pro Tite seria excelente. E Mourinho. Eu vejo mais o Guardiola por uma questão se de... Se fosse bicho do Mourinho. Senão... Por uma questão de manter um Mourinho status... Mourinho é Cristiano Ronaldo. Eu acho que... Não, o Mourinho tá crescendo, o Manchester agora não vai sair. Eu acho que pra manter um status grandioso, eu acho que eles tentariam o Guardiola. Será? Ah, tem que ser muito, eu não sei tem que não, ser muito grande, né? Tem que ser e uma... se o Neymar falar que não? Mas por que ele falaria não? Porque tem o Tite. Mas ele gosta do Guardiola também. Né? Mas eu acho que o Guardiola, ele quer provar no City, né? Ele gosta. A grande maioria dos jogadores querem se sobrar. Tem razão. Quando um jogador desse nível chega com essa moral toda... Gente, o PSG hoje tem dono. Ele tem moral. Ele tem moral. Ele escolhe o se ele chegar lá pro dono, lá pro Sheik, fala, Sheik, é o seguinte... É o Domênico. Senta aqui, vamos conversar. Eu quero o Domênico de técnico. Vamos conversar nós aqui. Técnico pra fazer esse time andar é o Tite. O cara vai lá e banca, hein? Vai banca, lógico. Bancou ele, porra. Pode achar caro, né? Olha, ele banca técnico não é nada perto do jogador. Esses caras não acham nada caro. Eu queria saber... Eu acho Tite caro, tá aí uma pergunta boa. Eu queria saber o que, que esses caras acham que é caro, RG. Não sei. Porra. O que será que é caro pros caras? Caro pra gente é um restaurante chique, porra, né? Porra, pra nós qualquer coisa é caro. Você vai comprar um celular novo é caro. Lógico. Os caras, nada é caro, Domênico. Velho. Hein, mano? O Neymar, ele já tá no estágio, cara, que ele não quer mais saber quanto custa, ele quer saber se tem. Exatamente, é isso aí. Ele fala, tem esse carro? É. Dá. Tem o quero. Cara fala, tem? Ele fala, só a preocupação do cara é escolher a cor. É isso aí. Mas ele aí, quer ó. Saber quanto custa. É isso aí, então, mano, mas não é só. Tô dizendo além Neymar, disso. O Neymar, Domênico Gato. Não o Neymar, mano. Um comparativo, viu, mano? Mas não falei do Neymar. Então, mas o Neymar. Falei o Shake. É como se fosse. Não, mas imagina só, por exemplo. Porra, o Neymar. Véio. O Neymar tá numa condição de chique. Ele tá. Mas o Shake tem muito mais. Pra dar com pau. Não, óbvio que tem. É lógico. Mas esse tipo de gente, eles vivem na vida, Domênico Gato, como se fosse o aniversariante na Playland. É. É isso aí, o mano. O crédito dele é infinito, velho. É isso aí, não é possível. Ele pode brincar onde ele quiser que... Mas, mano, será que esses caras não têm nada que eles acham assim, isso é caro? Não, né? Eu só queria perguntar uma coisa. Não tem nada caro pra esses caras, os caras mandam banhar o carro de ouro, velho. O carro dos caras é banhado de ouro. É verdade. Mas aí é o seguinte também, rapaziada. Por exemplo, tem dinheiro, hein? Ó, falando do Neymar escolher o técnico, aí a gente vai ter que criticar também se o cara fizer isso, porque aí a gente não pode condenar aqui as diretorias amadoras do futebol brasileiro. Porque a partir do momento que você chega para um jogador seu e fala, escolhe um técnico para te comandar. Você tem que ter convicção e falar, bom, eu vou trazer o fulano porque eu acho que esse cara é competente pra fazer o trabalho. Mas aí, Marcão, isso acontece lá fora porque o moral Marcão, que ele chegou. Eu posso falar? É, mas não existe assim, esse profissionalismo todo que você tá dizendo. Não, lá fora, não existe esse profissionalismo que você tá dizendo. Aí, isso, cara, é muito teórico, sabe por quê? Se fosse uma gestão profissional, o cara nem teria como... Ele não gastaria 220 milhões de euros, sabe por quê? Por exemplo, Paris... Nunca. Nunca. Eu não vou nem usar o PSG de exemplo. O europeu ofendido com isso. O Chelsea. O Chelsea é um clube que nunca deu lucro. Então, quando você fala em profissionalismo, implica-se também, em termos de futebol, no mínimo você empatar as contas e ganhar títulos. Claro. Tá certo? Então, o que eu acredito aí no caso é que o seguinte, meu, o cara quer um negócio pra glamour próprio, bicho. É pra fazer o status. Esses times de shake é pro status. Por exemplo, cara, você imagina isso que é. Porque o que eu vejo, Sombra, eu vejo esses caras. Não tem esse profissionalismo. Não, profissionalismo não. Vai ter, quando ele for lá, colocar lá, o fisiologista vai ter o melhor, o médico vai ter o melhor. Esses caras. Nesse sentido, é uma briga de ego entre eles, cara. Exatamente. É quem isso pode aí, mais. Isso daí é igual quando a gente era moleque e brincava de pipa. E cada um fazia uma pipa mais bonita que a outra. Lógico, e um queria ir lá e caçar a pipa do outro. Lógico. Assim, é igual, cara. Então esse cara, ele falou assim, eu fiz a maior transação da história do futebol. Lógico. Quero ver se você vai ter coragem. É isso aí. Aí o outro cara, você vai ver na próxima vez o que vai acontecer. E fica nesse troço aí. É esse exemplo porque os caras brincam com o futebol. É esse exemplo que o mano deu. O cara não tem o que fazer, ele pega um carro lá e manda, porra, revestir o carro de ouro. É isso aí. Que luz. Mata aí. Só falar, Marcão. Oi. Você falou do profissionalismo. Sim. Só que a gente tá falando, a gente não tá falando de Doriva, desse tipo de técnico, né? Os caras brincam ali entre Guardiola, entre Mourinho. Cara é maior. Não, sim, mas outro nível. Não é, não é arriscado, né? Quer dizer, o Tite pode até ser que ele nunca foi pra Europa, mas é outro nível, né? É fácil arriscar assim. Não, então, Rodrigo, mas o que eu tô falando é com relação a você dar uma responsabilidade pra determinado jogador escolher um cara pra comandar ele, você entendeu? Acho que é muita responsabilidade pra você jogar nas costas. Isso é uma hipótese, hein, isso aí, gente, foi uma hipótese que eu coloquei. Tudo na base da suposição. Que se eu sou o Sheik, eu falo, vai lá e escolhe. É suposição. Mas não quero treta, escolhe o que você abre pra você. Porque eu não quero ninguém que brigue com você. Porque você me custou caro. Então, você manda no troço. Porque o treinador vai ter que comandar os 11, não é só o Neymar, gente. De repente o Neymar pode pensar na malandragem dele e falar, pô, não vou entrar nessa aí. Por isso que o Neymar quer um monte de brasileiro lá, gente. Ah, então, mas quantos brasileiros podem jogar lá? É mais fácil fazer amigos, não sei. Então, se for que nem aqui no Brasil, por exemplo, que você não pode relacionar mais de, acho que 4... Não, mas ele já tem cidadania europeia, alguns. Daniel, a maioria tem. E o Sheik dá um jeito. O Sheik, esses caras. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Quem tem dinheiro sempre arruma um jeitinho. Bom, que luz. Só finalizar com o negócio do Palmeiras, que foi pro Neymar a conversa. Ah, tá, fala. Você não acha que agora o Palmeiras é embalada no momento certo? Acho que o Palmeiras sofreu ali, Cuca, mas agora acho que o time acertou, hein, Dodô? E o mais importante agora é o Profeta voltando. Verdadeiro Profeta. O Cuca, eu acho que ele ainda não achou o time, né? Ele tá achando. Mas por incrível que pareça... Tá bem mais perto, né? Do que tava há um mês atrás. Mas o importante é que as vitórias estão acontecendo, né? Isso, o Palmeiras tá ganhando mesmo quando joga mal, né? Tem mais quando tá jogando bem e perdendo. Então, mas pelo menos tá ganhando. Isso é o que vale e o que importa, né? E o Cuca precisa resolver logo essa porra. Ou usa ou não usa calça roxa, cacete. Tá feio o negócio, já tá ficando feio. Agora é marrom, porque pra Rodrigo, não escorrer não aparecer. Fala, Sombra. Grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Abraço a todo mundo aí, Sombra. E avante palestra, Dodô. Valeu, valeu. Esse foi o momento sem parar. Olha só, pessoal, quero contar uma novidade muito bacana para você, ouvinte do estádio. Sabia que agora dá para comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? Sim. É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pega a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Boa. Os totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Boa. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Um abraço para Priscila, pro Jeová, todo o time do Jeová. Sem parar. Boa. Estádio 97 também tem oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Sim. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sim. E oferecimento do Buscapé, Domênico Gato. É verdade. Olha, agora aquela novidade bacana pra você aproveitar direto todo dia, meu amigo. Sabe o Buscapé? Sim. Onde todo mundo pesquisa e compara preços direto? Sim. Então, agora você vai poder dar um busca e comprar direto do Buscapé também. E por que direto é melhor? Sim. Porque direto, além de ter mais economia, tem mais segurança. Sim. Compare e compre de tudo no Buscapé e garanta até R$5.000 de proteção se acontecer algum imprevisto com a sua compra. Que legal, né? Sim. Descubra um novo Buscapé, meus amigos. Compare e compre direto. Boa, boa. Economize direto. É Buscapé. Dá um busca, dá um busca. Dá um busca, dá um busca. Dá um busca, filho. Dá um busca. Dá um busca, dá um busca, dá um busca. Buscapé. Boa. Resumo das manchetes. Scream for me, Corinthians! Corinthians recebe o Sport do professor, mas não é o Vanderlei verdadeiro, hein? Né? Amanhã com o Romero, enfim, Romero estará de volta, para alegria de alguns. Cássio, Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e o Arana, Maicon, Gabriel e Rodriguinho, Cleison, Romero e Jô. É isso aí, amanhã 19 horas na Arena, que vai estar cheio, hein? What the fuck now, Palmeiras? Palmeiras que vai com o time secundário. Bem, mas não revelou o time ainda, certeza que o prazo vai pro gol. É domingo, 16 horas, contra o Atlético Paranaense na Arena. É isso, Domingo. São Paulo! Só me dá alegria, esse tricolor, viu? Tô no Twitter, hein? Bento Caipira. Me segue lá pra dar as ideias dos placar, que tá difícil fazer placar pro tricolor. Mas Rodrigo Caio não joga, hein? Contra o Bahia. Lugano ou Éder Militão? O jogo é 16 horas, no domingo, lá em Salvador, na terra do... Salvador. Do... Meu Deus. Foi domingão, lá no Havaí, lá no Havaí. Peixe costuma se dar bem em Havaí, hein? Lembra? RG ficava loucão, maravilha no cabelo, ia pegar onda. A gente tinha uma cara de função lá no, na Zona Leste. Nossa, não vê a hora aqui, hein? 33 milhões vai chegar, hein? Os caras ficam pensando, o que vamos comprar? Não, a dica, RG, compra o Felipe Melo. A gente faz precinho bom. Nossa. Leva, RG. Já pensou? Ei, seu Bento, aí, são as manchetes aí do Estádio 97, o resumo das manchetes do estádio, oferecimento do Extra, aproveite as ofertas do Extra Gol, agora com cerveja Mistel, craque no sabor e no preço, beba com moderação. Temos mais cornetadas, aguarda aí, tem cornetada, né? Mas ô Vieira, oi. Sabe quem fez aniversário esse mês? Quem, Sombra? O Banco 24 Horas, é isso. Boa. Mesmo. O Banco 24 Horas está completando 35 anos. É mais novo do que o Mano Cover, que está aqui na mesa. E você sabe, não importa se é hoje, amanhã, sempre que você precisar sacar dinheiro, ver seu saldo ou extrato, olha aí no seu caminho que vai aparecer um Banco 24 Horas. E o melhor dessa história é que você não paga nada mais para usar, porque já faz parte do pacote de serviços que o seu banco oferece. O ouvinte do estádio já sabe. Claro, precisa agilizar a vida e ter mais tempo para fazer o que gosta? Dá uma passadinha no Banco 24 Horas. Banco 24 Horas, 35 anos, pertinho de você. Muito bem, vamos lá, tem cornetadas aqui do estádio? Cornetadas do Estádio 97. Boa noite, turma. Everton Busso de Guarulhos. Eu só queria entender do Marcão por que, que ele não usa o mesmo discurso que ele usava pro Rogério e pro Dorival. Qual o problema agora? Técnico inexperiente, Marcão? Rogério perdeu 40% do elenco da pré-temporada. Desde que o Dorival chegou, só chegaram jogadores, ninguém saiu. E o futebol é a mesma porcaria. Agora o discurso é outro, né? Ai, deitada. Nossa, que porra. Nossa, mas deitou, hein? Quem quer uma taxinha na mão de Jesus? Com relação ao Everton, aí eu não sei se você tá assistindo o jogo do São Paulo, mas o último jogo que o Rogério Ceni fez de técnico do São Paulo, São Paulo jogou contra o Flamengo lá no Ninho do Urubu e não deu um chute ao gol. Ontem o São Paulo perdeu o jogo, um resultado imprevisível no meu ponto de vista, mas assim, o São Paulo criou inúmeras chances de gol. Então você não pode comparar o trabalho de um e outro. E assim, o Rogério Ceni ele teve 6 meses de trabalho. Espera 6 meses de trabalho do Dorival, depois você liga aí pra cobrar de novo. Nossa! Se conseguir, trouxa. Você vê a diferença de discutir com o torcedor, nossa, modinha, que é o Mota. O Mota, com se cara, fosse o Mota, por exemplo. Que é da torcida Sombra, independente. Se o Mota, essa é a diferença. Se fosse, véio, o Mota, você acha qual que seria a resposta? O Mota é assim. Ah, Rogério. Sombra. É. Sombra, Vieira, Domênico e demais integrantes. Ah. Eu acho que assim, ó, pra Senizete de plantão, vou falar de novo. Nossa. O Rogério foi o maior, talvez o maior ídolo da história do São Paulo, mas nenhum deles é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Então, os senhores torçam pro São Paulo, não pro Rogério. Putz! Olha, mas é que tá. Que ele foi deselegante com o ouvinte, Domênico. Como é que você na boa? Você achou que foi deselegante? Se fosse o Rogério Ceni, achei. Se fosse o Rogério Ceni que tivesse tomado fumo ontem, como o Dorival tomou. Ele ia estar todo estressadinho aí falando que é culpa do Rogério. O ouvinte tem razão. Eu acho que assim, ó. Os ouvintes que ligam falam que o São Paulo perdeu não sei quantos atletas aí. Perdeu o João Schmidt, perdeu o Neilton, perdeu um monte de David Ramela lá. Neilton, velho. Não, mas assim, David Neres e Luiz Araújo, ainda você fala, bom, eram promessas que de repente podiam estar sendo utilizadas. Mas assim, perdeu o Neilton. Tá fazendo o que falta o Neilton no São Paulo. Neilton. Maicon também não. Neilton. Tá fazendo mal pra caramba. Neilton é aquele. Segundo o Neymar. Eu quero que você, o próximo ouvinte que ligar aí pra falar aqui. Ah, porque perdeu o jogador. Ah, porque o Rogério. Eu quero que vocês enumerem realmente os jogadores que fazem falta hoje pro elenco do São Paulo. Vamos lá, mais cornetas. Jusilei faz falta. Botafogo e numa cagada. 3 gols, 10 minutos. Que bela virada. E o Marcão já ficou toda animada. No Morumbi lotado, coxa vai ser baba. Só que no Morumba deu uma vacilada. Fez pênalti bobo, levou duas lapadas. Só não avisaram o Ribeirinho da parada. E o Marcão ficou toda decepcionada. E vai chupando. E vai chupando. Marcão, chupa, seu trouxa. Vai, Corinthians, mano. Oh, o embrasando do cara é genial, hein, velho. Ah, ele esqueceu só de cantar o final da música. Traz sua irmã pra eu dar uma chupada. Traz a sua véia pra nós dar uma carimba. Nossa! Continua aí. Você come lixo assim? Ah, é. Vamos lá, mais uma cornetada. Ó, riff. Olha quem chegou no estádio. Meu mano cover e seu nome é Marcão. Oi! Chegou todo bombado dizendo que é o tal. Oi! Que vai para as festinhas e que pega geral. Oi! Ele vai no swing querendo arrebentar. Sei, mas pra falar a verdade é que na hora H. Oi! Hey, hey. Que onda, ele pega mulher de tromba. Que onda, pega mulher de tromba. Olha. Que onda, pega mulher de tromba. Marcelo Amorim, corintiano de Guarulhos. Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Ô, mano, o que você achou dessa música, mano? Nossa, ô, Domênico, pega um mapa e uma vassoura pra juntar os cacos aí. Nossa, não sobrou nada do Marcão. Ô, Marcelo, ele tá com a boca cheia. Marcão, ele tá com a boca cheia aqui, tá caído aqui, babando, não velho. Não sobrou nenhum elefante. Eu acho que o ouvinte, ele podia usar a criatividade que ele tem pra algo útil. Certo. Entendeu? Pô, vai alimentar mendigos na Vai abrir uma empresa, né? É, assim, entendeu? Legal. Olha, daqui a pouco a gente vai ter. Chegou aqui de última hora uma paródia aí. Chegou de última hora uma paródia. Outra. Meu Deus do céu. Mas segura, vamos segurar a audiência. É 8h30 hoje, hein? Vamos segurar a audiência. Ar com a gente, porque tá antes, vamos falar de fricô. Parece que é brincadeira, mas não é, assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo. Fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. fricou, vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Boa, boa, é Fricô. Sabe o que o Zé Fontinha me falou, mano, Cover? Vem. Sombra. É, David Neres quebrando tudo lá no Ajax, lá já tomou até... Quebrando na noite. Aí, na tá noite, vendo? E se de repente um moleque desse aí fica aqui no Brasil, fica aqui nas ruas de São Paulo? Ajax é desinfetante, velho, você é louco. Mas eu preferia que ele tivesse ficado aqui no Brasil. Dos meus. Então, mas aí numa dessa, tava o novo Centurion aí, tá vendo? Trabalho, dor de cabeça, pá. Ô, Sombra. Diga, mano. Passar uma informação aí também, velho. É, o Corinthians ele rejeitou aí uma proposta do futebol russo pelo Rodriguinho. Certo. Isso que dá, ó. Não é vítima de dinheiro, mas não. Mas tá com essa moral pra tá rejeitando. Calma, mano. Lógico. Mas vocês estão precisando pagar a conta, hein, mano? Tá precisando pagar a conta, hein? O Corinthians é autossuficiente. O Corinthians nunca é vítima, título, geralmente véio. Ele só faz a vítima. O Corinthians, ele precisa ganhar títulos, velho. Diferente do teu time que tá vendendo almoço pra comprar a janta, que precisa vender todo mundo, o Corinthians pode segurar, porque o Corinthians é rico, velho. Tá muito rico, muito. Inclusive, qual o valor, ô, mano, da oferta aí, você tem aí? R$3. Parece que foi, acho que, 80 milhões de euros no Rodrigo. Mentira! Mentira! Para, se é 80, os caras já mandam aí. Vai te até o aeroporto. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tô no Z4 e esse é meu lugar. Tô ainda na zona, tô ficando esperto. Já não discuto, rebaixado é certo. No panetone comece a chorar. Doeu, doeu e ainda dói, ainda dói. Chorei, chorei e chorarei muito mais. Toda crise que eu já passei é motivo pra me preocupar. Pois se continuar assim, não tem mais razões pra vibrar. Ha, ha, ha, ha, mas eu tô rindo à toa. Não que essa zona esteja assim tão boa. Nem estádio cheio ajuda a melhorar. E perfeito assim parece o jogo boa. Quanto mais triste uma voz ecoa, que a série B eu irei disputar. Laia, laia. Vou falar espetacular, hein? Espetacular. Quem que é o ouvinte? Eu agradeço aqui, olha. Quem mandou foi o Evandro. Deixa eu ver. Me mandou aqui, olha, o Evandro Câmara Verne. Boa, Evandro. Sensacional, Evandro. E a produção da energia, o Bruno e a galera que Bruno, cantou, né? Bruno. André cantou? Bruno. Maldito André. André. O André é bom. André é bom. Esse menino é novo aqui na rádio. Mas é bom. A gente precisa logo ceifar a carreira dele. Tá legal. Isso é uma voz do mal. Não, deixa ele, o rapaz é bom, hein, mano? Mas ele é influenciado pelo Bruno Bittencourt, esse mau caráter. Mau caráter. É bom. O menino é bom, tá lindo. Muito bem, olha. Então, quem ganhou a camiseta Energia 97 Tente Beat aí pela paródia foi o ouvinte Marcelo, não é isso? Hã? Deixa eu ver aqui. Marcelo? Marcelo, isso. Que fez tromba? O da tromba. Tem que ouvir de novo, tromba, né? É o da tromba, né? Ganhou? Acho que tinha que ouvir de novo. Olha quem chegou no estádio. Ô mano, Cover e seu nome é Marcão. Chegou todo bombado dizendo que é o tal que vai para as festinhas e que pega geral. Ele vai no swing querendo arrebentar, mas pra falar a verdade é que na hora H, hey, hey, que onda ele pega mulher de tromba. Que onda pega mulher de tromba. Que onda pega a mulher de tromba. Marcelo Amorim, corintiano de Guarulhos. Nossa, um abraço, espetacular, galera. Espetacular. Fala, Amorim. Sombra, eu só queria falar uma coisa sobre isso. Posso falar, não? Que onda pega a mulher de tromba. Que onda pega a mulher de tromba. O bar da produção aqui tá cantando, mas quem pegava uns elefantes aqui era ele. Sombra é bom, vai. Chega, mano. Deixa eu aproveitar e mandar um salve aqui rapidinho. Manda aí, mano. Mandar um abraço aqui pro Davi Corintiano, Mandar um abraço aqui também pro Edmir, que é São Paulino. Inclusive, aí ele é cover, é um misto entre Pepeu Gomes e que Frank isso? Aguiar, com um cabelo horroroso. Lindo. O maluco, cara, vai é o cortar rascunho esse cabelo do mapa do inferno. A mistura de Pepeu Gomes com o Frank Aguiar, velho. O Edmir, é vai pro inferno. Não, mas São Paulino aí. E mandar um abraço aí também pro. Mandar um abraço pro Hamilton aí, camarada, parceiro, corintiano roxo aí. Também. É nóis. Beleza. Valeu, Milton. Mano, bom fim de semana pra você, boa mudança, boa viu? Boa mudança aí, mano. Valeu, irmão. Tamo junto. Boa, mano. Valeu, é nóis, nóis. Valeu. É isso aí. Obrigado, chefe. Obrigado, Mano Cover. Valeu, obrigado, Vieira. Quero mandar um abraço também pro Hilton Gomes, que trouxe pão de mel pra rapaziada. Valeu, Hilton. Valeu, Hilton. E tem o recado do Vilela. Que o replay, o placar do estádio tá no Facebook. Ah, a galera lá curtiu. O placar do estádio tá no Facebook. Exatamente. Aquele super placar. Pra Mayra aí que perdeu o placar. Aí, Mayra, tá lá no Face da Energia 97 e tem o placar aí, ó. Pra você assistir aí. Tá bom? Boa. É isso aí. É isso aí. Estádio 97. Quem ganhou o boné? Estádio 97 Vista Aérea. Boné para Fernando Alós. Bonés Vista Aérea. 3031-2288. Esse é o telefone dos bonés Vista Aérea. Faça pra sua empresa. E a camiseta está. É Energia 97 Tent Beach. Ah, ele. Rodrigo Queluz. Ah, quem não conhece a Tent Beach? Vai lá, visita o site. Tentbeat.com.br. Estádio 97 volta na segunda-feira. Oferecimento do McDonald's. Amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo X-Burger por apenas R$8. E Extra. Aproveite as ofertas do Extra Go. Agora com a cerveja Amstel. Craque no sabor e no preço. Beba com moderação. Valeu, gente. Boa noite. Olha, tudo que valeu. Você ouviu, assistiu, valeu. Você pode continuar assistindo no nosso facebook.com/energia97fm. Tem o programa inteirinho pra você lá. Até o placar, infelizmente. Tchau. Terremoto, os hits do Drum and Bass com DJ Mark. Sejam bem-vindos a mais um Terremoto Drum and Bass Show. Terremoto. Aos domingos, às 10 da noite. A energia que te move, aos domingos. No fim de noite. Energia 97. A Energia 97 vai te levar pro navio temático mais desejado do Brasil. O navio do Energia na Veia. É o meu navio, seu vagabundo. Isso aqui tá bom demais, pô. Para concorrer, é muito fácil. Você deve entrar no ar durante o programa da nossa velhinha e dizer: eu quero viajar no navio da Veia. Fácil, extremamente fácil. No dia 31 de agosto, a Energia sorteará uma cabine dupla com varanda dentro do programa da Veia. Promoção: eu quero viajar no navio da Veia. Quero ver todo mundo ligando e concorrendo, hein? Apoio, promoção, Energia 97. Yeah, que legal! Ministro Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O Brasil atravessou sua maior crise econômica e já começa a crescer novamente. A indústria tem recuperado sua capacidade produtiva, a inflação está controlada e as exportações batem recorde todos os meses. Não vamos permitir que circunstâncias políticas coloquem a perder as conquistas deste último ano. O PRB segue comprometido com o país e com a geração de empregos. Nosso compromisso é com os brasileiros. Os sucessos do mundo tocaram primeiro aqui. Energia 97. O funk, o soul, as batidas, a paixão. Live Music Rocks apresenta Bruno Mars na 24 Karat Magic World Tour. Devido ao grande sucesso, show extra no dia 23 de novembro no estádio do Morumbi. Show de abertura, TNC. Clientes Banco do Brasil com cartão Eurocard têm benefícios exclusivos. Vendas em livepass.com.br. Patrocínio Banco do Brasil. Cartão oficial, Ourocar, adquirência oficial, Cielo, fornecedor oficial, Hospital Santa Maggiore, realização, Move Concerts. O Brasil tem vivido uma crise econômica muito difícil. E assim como em outros estados, São Paulo sofre na área da saúde, segurança e com o desemprego. São quase 3 milhões de pessoas sem trabalho. Mas o brasileiro não desiste, corre atrás e vai à luta. Por isso o PSC acredita que com menos impostos e mais incentivos, podemos aquecer a economia e gerar empregos. Venha para o PSC e vamos juntos levantar o Brasil. PSC

House Music. Night Sessions.